Bandit Symphony. Bom, vem aí, Estádio 97, tá bom? A sua melhor opção do trânsito, bom final de sexta-feira, bom final de semana. Fique com Deus, a gente se fala logo mais à noite no Energia na Noite. Spirit Radio Show, as tendências e notícias da música e eletrônica. Eu sou José Constantino, tá começando mais um Spirit Radio Show aqui na Energia 97. De buenas. Spirit Radio Show. Segundas e terças, 11 da noite e às quartas, 10 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour, devido ao grande sucesso, show extra, no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura, DNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Eurocard, adquirente oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Energia 97, para ouvir e ver. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. O que era perfeito ficou duplamente inigualável, duplamente arrasador, duplamente quarteirão com queijo. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca e picles. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ou dúvida, duplamente cruel. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Tiesto, Hardwell, Robin Schulz, Martin Garrix, Armin van Buuren, os melhores do mundo estão aqui. Ladies and gentlemen, Energia 97 FM. E aí, o que você tá fazendo? Tô dando um busca aqui no meu celular. No Busca-Pé? Ah, eu uso Direto. Direto você vai usar agora. Além de encontrar as melhores ofertas, agora você compra direto do Busca-Pé. Pesquisa, escolhe o produto certo e compra direto. Pronto! Direto? Comprando direto, o Busca-Pé te protege contra qualquer imprevisto em compras de até R$5.000. 5 mil de proteção? Agora que eu vou comprar direto mesmo. Novo Busca-Pé. Compare e compre direto. Economize direto. Alô, alô, avisa os navegantes. O que já estava bom vai ficar ainda melhor. Depois da Blitz e Jota Quest, o navio do Energia na Veia traz pra você mais uma atração incrível. Alô galera, aqui é o pessoal do Roupa Nova. Nós estaremos a bordo do Cruzeiro Energia na Veia 2018. Que bom, Roupa Nova! Show de rock and roll. Depois do sucesso na temporada 2016, Roupa Nova! Roupa Nova de volta ao navio do Energia na Veia. Vocês podem estar... 3 dias, 3 noites, 3 festas e 3 shows de abalar. O amor. 2018, Jota Quest. Roupa Nova. Blitz. Yeah. Alto Mar. É nóis. Navio da Veia 2018 com 3 superbandas. Blitz, Jota Quest. Roupa Nova, esse mesmo. Faça agora mesmo sua reserva. 3624-9007. 3624-9007. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização Energia 97 e promoção. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. humor e energia com Estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora Estádio 97 já tá no ar. Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Tá no ar Estádio 97, e aí galera, beleza, tudo bem? Opa! Show de bola? Beleza, tamo aí. Boa, isso aí. Tá no ar mais um Estádio 97, sexta-feira. Hoje é a segunda parte do programa de ontem, é a primeira vez que o Estádio 97 é feito em dois tempos, né? É verdade. Então hoje a gente tem o segundo tempo do programa de ontem, é a continuação do programa de ontem, que tava tão bom, a gente resolveu esse caso. Que continuar segunda o Catso? Segunda temporada, seu Beto. Continuar o Catso, que continuar. Mas, quando o Serado é bom, tem segunda temporada. Que segunda temporada? Segunda temporada só ano que vem agora. Ah, é? Pra nós é Feliz Páscoa, Feliz Ano Novo, é tudo, acabou. Mas o placar já deletei do HD. Seu Bento, você pensa que é todo dia? Não, é um dia de alegria só. É verdade, parou, acabou, mas, acabou. Ontem, quando eu fui dormir, a primeira coisa que veio na minha cabeça é aquela musiquinha. Fala da Napa, fala aí, Dodô. Já foi, não adianta mais. Já ficou velho, já ficou velho, já ficou velho. Mas essa musiquinha passa a ser agora... Pera. O tema do Fala da Naba. É, mas peraí, mas aí vai fazer a versão. É, claro. É, porque essa é do Dodô, é minha. Mas quando for humano, vai ser, por exemplo, o Mano é o Bobô. Bobô, Fala da Naba aí. Bobô. Deixa alguém fazer uma musiquinha pra não, me Fala zoar, da Naba aí, ô, mano. Não, mas a gente vai fazer uma neutra. Dá pra fazer. Tá difícil. E quando for, por exemplo, mano, quando for do São Paulo, como é que faz? Que tem vários aqui. Ah, mas aí é fácil. Ó, esse aí, fica esperto, viu? Ah, quem? Esse aí. Esse aqui? Porque só vem quando ganha, né? Não, você não percebeu ontem, né? Que a musiquinha que ele fez? É. Calma, que agora eles pegam no nosso algoz aí. Deixa comigo, que o placar segundo vai ser épico. Segundo o LG, falou que vai vingar o co-irmão. Já falou, fala aqui no ar. Fala no ar, pra poder depois se tiver, reprise. Eu quero, vamos, eu quero que o Barcelona atropela pra fazer placar. Como assim? Não é vingar, não. É Barcelona de Guayaquil. Olha, tá louco? Eu não sei. Eu não sei se... O Mano, inclusive, fazendo o programa de distância, mano, eu não sei se você chegou a assistir o programa também, não sei se você teve como assistir simultaneamente enquanto você fazia o programa, mas uma das pessoas mais felizes nesse estúdio ontem chamava-se RG número 2. Eu vi. RG número 2 era o símbolo da felicidade ontem. Você tá virando eu notei futrica, pela voz, viu, Sombrar? Você tá virando um futrica, velho. Como assim, futrica? O RG tava todo pimpão ontem. Já tava, mano. RG não, todos tava os senhores. Tava mais pimpão que o Rodrigo do Botafogo. Eu guardei, Tá todos, tudo guardadinho. Fica tranquilo. Tá guardado aí, Domênio? Fica tranquilo. Você guardou tudo aí? Não, não. Aqui não. Tá guardado na memória. Fica tranquilo que a coisa... aqui é uma roda gigante, velho. A roda vira. É verdade. A roda vira. Tá aí, mano. Fica se segura. Tranquilo. Mara, fica tranquilo. Chega, mano. Chupa, aí, mano. Pra virar a roda aí, o Corinthians tá por baixo, vai demorar, olha, viu? Olha! Vai demorar, filho. Olha! Mas vamos às manchetes do Estádio 97? Corinthians. Hã? Corinthians. Eu não Corinthians. Sei. Ah, Corinthians. Não, mas começou ontem com o Corinthians. Não, ontem foi o Santos. Não, tá vendo? Foi São Paulo. Não. Vou falar do Coringá, bem. Lembrando que o pessoal, além de ouvir, pode assistir também através do facebook.com/energia97fm e ali também fazendo seus comentários, suas brincadeiras e também assistir através do 97fm.com.br, tá, Bento? Boa. Boa. Aí, Bento, vamos falar do time onde o céu é azul, onde a água é cristalina e o horizonte é uma paisagem. Meu Deus. Não tem crise não, filhão. O bagulho é louco. Não, peraí. Isso aí você escreveu, é anotou num pedacinho de papel de pão. Imagina. É, isso aí tá escrito, você não tirou da cabeça, não. Só tem um problema. Eu pensar nisso. O que eu escrevi aqui foi um abraço que eu tenho que mandar pro Primos Futsal da Vila Cisper aí, que fez 20 anos aí. Isso. A visão ali do CT do César, não é essa visão, mano. Ah, não é. Aqui não é. Aqui não, ah, é. Não. Você olha pra trás ali, mano, do CT lá. Do Corinthians. Nossa senhora. Nada contra, mas. Visão do inferno, é isso que quer dizer? Não, nada contra. Não, o inferno é um pouco mais bonito. Bento, me desculpa. Janelinha de alumínio. Não, peraí. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de estar ali passando pela Trabalhadores, onde está localizado o CT do Corinthians ali no Parque Ecológico. Mais ou menos. É uma área arborizada, tá certo? Do outro lado. Me lembra assim, em determinadas situações, se você fechar os olhos e abrir o Central Park. Ali é uma região. Já começa com verdade, é verdade, mas é verdade. A área ali pra trás, começou onde cedo, o Benedetti tá falando, é como se fosse o Strawberry Fields. Meu Deus do começou céu. Cedo, hein? Já foram ali no Strawberry Fields? É, para, mano. Tchau, meu. Deixa o seu mano, falar manchete. Mas vamos lá, olha só, o Nuts aí. Porra, velho. Quanta fanfarronice, viu? Começou. É muita fanfarronice. Aí, farrão, larga de ser. Mas vamos lá, o Nantes chegou com uma proposta de 2 milhões de euros aí pro Luca, né, jogador de 27 anos, que é do Corinthians, mas está na ponte. Sim. Mas o Corinthians, que tem 70% do atleta, quer 5 milhões de euros. 5 milhas. Mas chegou Nantes ou depois? Sensacional, RG. Tá vendo? Boa, roubou a sua brisa, lançou a piada, você se ferrou, RG. Você tá fazendo escola, aí. RG. É. Eu aprendi na escola do velho. Essa aí. Foi boa. Mas fiz MBA com o palhacinho. Cuidado, hein? Que é falso aí. Cuidado. Palhacinho é aqueles lá da Praça da Sé. É diploma falso ali, hein? Cuidado, hein? E é isso aí. Você acha que mais chegando aí nos 3,5, você acha que vai? Não. Bento, o presidente do Nantes, ele poderia trocar esses 2 milhões de euros aí em moedas de 1 euro, tá certo? E guardar tudo dentro dele. Que é isso? Que falta de educação. Que é isso? Nantes, ele poderia fazer isso com esses 2 milhões de euros. Ele tá se referindo ao jogador que hoje, tá certo? É artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um cara que tem se destacado. Neymar, é um cara que tá aí realmente aí jogando uma bola. Eu não aguento. E o cara vem querer oferecer 2 milhões de euros. O Corinthians tá morrendo de fome, não, filhão. O Corinthians tá morrendo de fome, não. Quero que esse cara. Imagina! Imagina! Fome só tá devendo pra todo mundo. Ué, pera lá. Se o Corinthians estivesse morrendo de fome, ele teria vendido o Fagner, ele teria vendido o Rodriguinho, ele teria vendido o Guilherme Arana, ele teria vendido o Walter. Conta vai chegar lá. O Corinthians poderia ter feito o que o São Paulo fez. Propostas chegaram. Ele não quis vender por opção de ganhar o título brasileiro. Então, querendo ou não, eu acho que o time do Corinthians ele tá pronto sim, Domênico. Mas por mais que você diga, a conta vai chegar. Cara, nada paga um título. Nada paga um título. Não, sim, o título pode vir. Todos os clubes vão ter, tá certo? Agora o Corinthians, na situação que ele se encontra, dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, se ele começa a se desfazer de jogadores importantes, Rodriguinho, Fagner, Guilherme Arana, a chance do Corinthians perder o título brasileiro é gigante. E tanto faz você ter 6 meses de dívida agora, tá certo? E daqui 6 meses você continuar com essa dívida, a dívida existe. A dívida é um valor absurdo. Independente de qualquer coisa, é muito melhor você preservar o elenco e ganhar o título brasileiro e, consequentemente, faturar um dinheiro em cima disso e até, consequentemente, também valorizar o seu elenco do que você começar a se desfazer dos jogadores agora e perder o título brasileiro e ficar chupando o dedo no final do ano. É, mas, ô, mano, você sabe... É verdade, e não se discute a opção pelo título, tá? Sim. Isso já tem razão. Agora, é uma questão financeira e matemática. Que as dívidas vão aumentar enormemente, isso vai. Isso vai. Não tenha dúvida disso. Porque não esqueça que, de alguma maneira, você tem que pegar dinheiro para honrar compromissos. E dinheiro não existe de graça. Dinheiro não, mas é de graça. Ô Sombra, é só deixar claro, o Corinthians ele de fato aí tá com algumas dificuldades financeiras algumas? Aí. Algumas? Pra pagar esses fornecedores e tudo mais, isso é fato, é evidente. É. Mas dentro do elenco, Sombra, os salários não estão atrasados. Não, mano, eu não tô falando disso. Não, então, mas é o importante também. Porque eu sei o que você tá falando, mas os juros eles vão aumentar. Mas vale a pena esperar um pouco mais, vale a pena pagar um pouco mais caro pra ter o título brasileiro. Tanto é que o Roberto de Andrade, ele tá apostando nisso também. Mas é importante frisar que o Corinthians ele tem ainda algumas parcelas aí de luvas, de jogadores, aí alguns jogadores ainda que têm direito de imagem dentro do elenco, que podem sim estar atrasados, inclusive as luvas do Pablo, o Corinthians acertou recentemente, mas estavam atrasadas sim. É, mas o salário em si do elenco está em dia. Mas, ô, mano. Ela tem para outras esferas aí, inclusive os fornecedores. Ô, mano. Mas o cara que é fornecedor do Corinthians também é como se você estivesse cobrando o Vaticano. Ah, isso. Não, ô, tem mano. Que cobrar, velho. Não tem que cobrar. A hora que tiver dinheiro, paga, velho. Ainda falando sobre o valor oferecido pelo Luca, esse aí é o preço que se paga por não ser um clube reconhecido lá fora. O cara não é obrigado a saber que o Corinthians é líder do campeonato, que o Luca é artilheiro. O cara, a única coisa reconhecida lá fora é sua rosca. Ah, juiz! Juiz! Mas tá. Ele não foi pra fora, você é que foi. Então acho que a rosca conhecida lá fora é sua, hein? Ô, Sombra, Peraí. O Luca não tá no Corinthians. Quem que foi lá mostrar a rosca em Barcelona? Peraí. Eu estive em Barcelona, mas não mostrei a rosca. Ah, isso agora, eu não sei. É o seguinte. Mostrou a rosca? Será? Não mostrei. O Domenico tava comigo, ele viu que eu não mostrei a rosca. Não percebi em momento nenhum ele mostrar a rosca, mas... Pois é. Mas vai ter um dia vai que ele falou assim, não vou mostrar na frente um do Domenico, que o mano que o Domenico saiu, vai contar. Casa, fiquei no apartamento. Vai que, né? Não sei. Mas enfim, o mano, é o seguinte, o Luca ele não tá jogando no Corinthians. Porque se o Luca estivesse jogando no Corinthians, com 10 gols que ele tem no Campeonato Brasileiro, brigando lá em cima na artilharia, eu tenho certeza absoluta que esse dinheiro que o Real Madrid pagou no Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, seria pro Luca e não pro moleque. Tá. É que tá jogando na Ponte Preta, né, filhão? Mas o cara que tá interessado no Luca, ele deve estar acompanhando o futebol que o cara tem apresentado. Boa, não dá pra chegar, assombrar e tirar o mérito do Luca. Valeu, e o cara jogando, por exemplo, o Jô é artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Jô é artilheiro hoje. Sim, ele joga no Corinthians, normal. O Henrique Dourado joga no Fluminense. O André tá jogando ainda no Sport. Mas o Luca, cara, se você parar pra analisar, ele joga na Ponte, mano. É. Que time que então tem a Ponte Preta, mano? Como que é? Quem que é agora? Olha. Vamos ver se entende. Fala aí, Dodô. O que é isso? Fala da Nabo. Já foi. Fala aí, Dodô. Nabo, Cássio, vai te catar vocês. Fala, já foi. Domérico, chega. Vamos lá. Os caras zoou, já zoou. Acabou. Quem zoou, zoou. Quem não zoou, quero que se dane. Não tem conversa. Deixa eu dar uma zoadinha. Não tem conversa. Que zoadinha, acabou. Já é passado. O chefe não passado. Tava ontem aqui, ô Domérico. Passado. Já tava em paródia. Vem porque o problema é meu. Mas o problema é meu. Comédia aí do cacete. O problema não é meu. Ah, não veio. Que é isso, né? Parabéns pela paródiazinha que você fez aí do... Parabéns. Sensacional. Letra tua, ô chefe? Letra minha. Ah, é? Quero ver se você no banheiro, eu lembrei do Domérico. Mas eu quero ver. Como assim lembrou de mim? Eu tava no banheiro, tô morrendo. E tava aí, irmão. Olha o furisco piscando aí. Olhinho piscando aí. Não, peguei o fricô e lembrei de você. Pô, que isso? Louco. Me chamou de merda. Não, você entendeu errado. Ah, entendi errado. Ô, seu Bento, fala de nós. Ô, Domério, primeiro. Falando em merda. Hoje. Olha, hoje o time. Revelações hoje, Diego. De hoje teve revelações. Como é que é? Não entendi. Teve revelações hoje. Primeiro. Revelações. Ó, primeiramente dentro de campo. Entrevista agora, você ficou sabendo? Então, sim, tá. Vamos falar disso aí. Ah, pensei que você mas vamos por partes aqui, como não, diria o Jack Nicholson. Como diria Jack. Ai, meu mudei, Deus, né? Mas o Jack Stripador. Tá, Jack mudou. Palace. Como Jack diria Palace. Jack Palace. Ah. O primeiro dentro de campo, time que deve enfrentar o Vascão. Sim. Lá no Volta Redonda, lá. Que o São Paulo deve torcer pra nós, né? É. Deve, ah, ser, o, claro. Deve ser o Praz. Deve ser o Praz, o Jean, o Edu Draceno, o Luan e o Egídio. O Egídio tá inteirão. Jean voltou? O Egídio quem? Jean? É, ele vai. Toma tá de uma, volta? Toma uma picadinha. Toma uma picada. Pra Jean. É, Jean, Edu Dracena, Luan e o Egídio Guerreiro. Edu batedor Dracena. De pênaltis. Ai. Aí vem o Thiago Santos, Bruno rodado. Henrique Guerra, Roger Guedes, Keno e Daverson. Deve ser esse time que joga. O time que era pra ter jogado contra o Barcelona. É, Cuca. Ah, aí, não sei. Né? Aí não dá pra prever, por né? O Dudu gente? De meia. Eu não acredito. Calma, seu bem. Calma. E hoje, o Cuca falou agora. Tem uma coletiva, né? Tem uma coletiva. É, e também saiu no blog do Nicola. Jorge Nicola. Sei da entonação, seu Bento. E ele pediu pra sair. Ele preferiria sair do que ter afastado o Felipe Melo. Três vezes ele pediu. É. E aí, ele falou? Falou. Preferia ter saído do que ter que afastar o jogador. E também que após o jogo. Agora. Ele não saiu. Ué, que estranho. Acho que a diretoria preferiu. Mas não é ele que falou? Presidente, não, o Nicola falou. O Nicola falou que ele Nicola. Deu a entrevista. O Cuca falou isso aí. Três vezes. E também depois ele colocou o cargo à disposição na quarta-feira, após o jogo do Barcelona. Sim. E agora, na entrevista coletiva, confirmou que até o final do ano ele fica, pelo menos. Até o final do contrato? Não, não, até o final do ano. Eu tive a informação até o final do contrato. É? Tudo bem, beleza. Mas o final do contrato é quando? No final do ano. 2019. No final do ano? Não, não, 2019. Não, por isso que eu falei. Até foi 18, final de 2018? 2018, dois anos. Exatamente. Então, é isso aí, Domênico. É, eu vi aqui que pelo menos até o final do ano, hein, Domênico? Fica até dezembro. Agora, eu vou te falar, é muito estranho falar assim, eu preferia sair eu do que ter que falar pra ele sair. É porque eu acho... Não, o Domênico faz a sua análise. Senão... Dá pra falar, pode falar. Assim, antes de você falar, porque Domênico... Porque parece que o Cuca não deve estar se sentindo muito confortável com algo no futebol do Palmeiras. Sabe por quê? Se o problema é um jogador... Fala assim, ó, tira esse cara já daqui, não quero ele, pronto, meu. O comando todo aqui é meu, eu tô com domínio da situação, tira esse cara. Quando o cara fala, ó, prefiro eu sair, deixa ele... É porque deve ter um algo a mais que o cara não tá feliz. Mas posso dar um pitaco aqui? Eu sou é bem... palpite, não. Isso não é informação. Pode. E vou em dar... cima do seu palpite... Fala aí. Ó, Michel Bastos. Ninguém ouviu. Não, mas isso aí... Em cima... Não, mas vocês também têm raiva do cara, tudo é ele. Ô, Domênico, pode, antes de falar, pode até se ser completar. Que seja, não tem problema nenhum, mas, pô, tudo é o cara. O que eu acho, assim, rapidinho pra você seguir, essa segunda passagem do Cuca, eu tô sentindo ele com uma vontade. Também não tô. Chegou estranho, né, seu? Tá meio... Sabe quando você vai daquela furunfada e tá meio a bomba? É, chegou estranho, você, né? Você não tá num dia bom. Ele chegou estranho, né? Tá, não tá faltando tesão pra ele esse ano, é verdade. Ué, mas quando a gente falou isso, quando o Cuca foi apresentado, com aquela cara perceber... de tacho que ele tava, vocês disseram que a gente tava perseguindo o Palmeiras. Ah, mas é. Não, eu não. Mas ele tem cara de tacho, mas né? Espera só um minuto. É que o Cuca é aquela cara dele, né, gente? Mas é. Mas é que... Ah, o Cuca é sempre essa cara de tipo... Você só vai saber quando o resultado não acontece. Só vai. Mas aquele dia tava estranho. Foi estranho, foi estranho a apresentação. Foi estranho, que foi estranho, foi mal. O Cuca não é ele abrir o sorriso. Poderia estar mais. Mas ele tava com cara de que tinha perdido R$50, cara. Sabe aquela cara que você tem quando você perde 50 conto? Olha, eu queria eu. Queria eu perder esses R$50 que ele tá perdendo aí. Queria eu, Sombra. É. Ó, gente, olha que legal essa mensagem que chegou aqui. Estão de brincadeira, você viu quanto que ele ganha no Palmeiras? Chegou uma mensagem super legal no nosso grupo aqui, olha. É de um rapaz chamado Ale Oliveira. Nossa. Voltando do aeroporto, escutando o melhor programa do mundo. Quando o Mota não tá. Fala da naba do Adô. Aí, opa! E tem mais uma cucuca. Ele também tá triste. Ignorou. Tá falando o quê? Ignorou. Isso aí também volta pra falar. Ele mandar recadinho, eu quero que ele se dane. Nossa, que jorrada ali. Porra, é brincadeira, cara, que vem mandar recado. Manda recado. Tá lá, não, tá no grupo. Manda pro grupo dele. Pro grupo que o raio que o parque. É no grupo que nós tá. Férias, porra, é brincadeira. O Jair tá lesionado, o seu Bento falou, né? E ele vai ficar fora por algum tempo. E aproveitou também o Cuca na coletiva, falou que parece que já tem uma negociação pra renovar com o prazo, hein? Tá. Ah, e passou despercebido, estamos metendo o chapéu aí no Emerson Santos, hein, jogador do Botafogo, hein? Do Corinthians, a gente esqueceu de falar isso aí. O Corinthians estava em negociação com o Emerson Santos, zagueirão do Botafogo. Palmeiras já vai lá. Já rabiscou lá, deu cheque. Não quer. Mas esse jeito do Palmeiras de tipo, chego e levo, não foi muito bem sucedido até agora, né? E outra, também o Palmeiras acho. Que tá também, achando né? Que, vou chegar e levar, sei com calma. O jogador que é inteligente... É muito mais vantagem ele aceitar a proposta hoje do Corinthians do que do Palmeiras. Você tá de brincadeira. Tá em crise. O Palmeiras tá de brincadeira. Tá em crise. Peraí. Vamos por parte. Clube estruturado, amigo. O Rafael Veiga, ele foi nessa ondinha de tipo, vou jogar no Palmeiras? Tá jogando? Não, não tá. O Johan foi naquela ondinha, vou jogar no Palmeiras? Tá jogando? Não, não tá. Então, por exemplo, o Antônio Carlos que tá lá, o Luan que tá lá, Edu Dracena que tá lá, o Mina que tá lá, eles ficam se digladiando entre eles pra ver quem joga. E o ambiente não tá bom. O ambiente não tá bom, porque o Edu Dracena não tem estabilidade no time, o Luan não tem estabilidade no time. Agora pode ser que a dupla seja essa, porque o Mina se machucou e vai ficar acho que uns 2 ou 3 meses fora. Mas será que pro Emerson Santos vale a pena ir pra lá pra ficar no banco? Vamos lá, Emerson Santos não vai ficar no banco. Eu sei que o Mano tá querendo defender pra que ele vá pro Corinthians. E nem no Corinthians ele é titular. Não existe como defender. O Corinthians vai ter um problema sério ano que vem. Hoje pode estar como é que é? Mar, navegando em mares, não sei o quê. Tem que viver hoje. Eu quero ver amanhã. Quero ver o ano que vem. E esse jogador, ele vem pra jogar o ano que vem. Não é pra esse ano que já foi. Não adianta. Você não, não aqui, foi, você não. Aqui já era. Não foi, não. Sim, você não, não já era. Não. Já era. Pela frente, já era. Mas não adianta que no brasileiro não pode jogar. Já fez 7 mais 8 de 8 engano partidas. Engana o seu. Engana o seu porque ele é banco no Botafogo e ele só fez 2 partidas. Ele pode então, jogar se fez, assim. Pode jogar. E vai jogar no Verdão. E no Palmeiras jogar. Tem muito não, mais não chance de ser titular do que no Corinthians. Fala aí do Cuca. Mas vocês estão falando lógico. De um jogador? Olha a dupla do Corinthians, Balbuena e Pablo, velho. Isso é louco, parece a SWAT, mano. Nossa. E outra, é melhor jogar num time, eu faço a pergunta pra você, Soma, num time que hoje está em crise, porque não conseguiu ganhar os títulos importantes, mas está em quarto lugar no Brasileiro. E, consequentemente, tenho quase que certeza que estará na Libertadores no ano que vem. Num time que paga em dia, tudo certinho, não existe dívida, tudo correto. Ou num time que hoje tá bem, mas ano que vem não sabe o que vai acontecer, porque tem uma porrada de dívida e o time vai ter que vender a alma pra tentar pagar salário de jogador. E aí? Você falou bem agora. Mas eu falo pensando no futuro. Jogador não é bobo, não. Jogador pesquisa as coisas. Jogador, ele sabe o que vai acontecer no ano que vem. Jogador pesquisa? Pesquisa porra nenhuma. Jogador mal pesquisa a rede social que ele tem. O empresário sabe. O empresário sabe onde vai pôr o dinheiro dele. Sabe nada. O negócio é o seguinte, com relação a Leila Pereira. A Leila Pereira amanhã, essa ela vai falar da Leila, lá. A dor de cotovelo. O Palmeiras fecha. A dor de cotovelo. A dor de cotovelo. Se liga, pô. Muito bem. Fecha. Agora, o senhor é mal informado. Só um minuto. Mal informado. O Palmeiras com a Leila, que vocês falam, leilão, leilox, vocês brincam. Que tem o patrocínio do Palmeiras, que os outros clubes, inclusive do Mano que tá falando aí, um monte de bobagem, não tem patrocínio. Não. E gostaria de ter, no mínimo, a metade. A metade que o Palmeiras que a Leila paga. Metade. Opção própria. Lógico que o Corinthians recusou a primeiro caixa. Primeiro paga lá o que vocês estão devendo lá. O Corinthians recusou a caixa. Não, a caixa recusou vocês. Não, eu li ontem aqui. A caixa tiraram o Corinthians da caixa. Tiraram. A caixa não quer cara que tem título protestado. Você tá falando uma bobagem. Não, não tô não. Não tô não. Tá sim. Então assim, a caixa ofereceu a renovação do contrato do Corinthians até o final do ano. O Corinthians que não quis. O senhor falou bobagem. O senhor tá falando em verdade com 20.97. Não tô falando em verdade nenhuma. Bobagem. Só pra concluir. Segue o jogo, sem falatório. Gente, precisamos encerrar. Com a... Eu não vou falar porque a gente não ganha pra isso, mas a patrocinadora do Palmeiras, 25% de toda a receita vem dela. Pra mal informado do senhor, mano. Que poderia se informar. É isso mesmo. E outra, renda de bilheteria sobre o Palmeiras faturou. Escuta, e tá aí, ó. Tá no site Globo, é só procurar, é só pesquisar. Se você pesquisar, você vê. Não precisa fazer muito. Ah, mas precisa faturar, né, Domênico? Pra pagar o Borges aí que não joga, não faz nada. Né? Sim, tem que pagar, tem que faturar. E a receita de bilheteria, Palmeiras tem o dobro do outro aí que tá em primeiro lugar. O dobro! Olha aí na Globo.com. Lê o Globo.com aí. Falando bobagem. Vê pro Globo.com. É só ver coisa. O dobro! Daqui a pouco, é claro, como se deve, a gente vai fazer uma análise profunda das finanças, dos patrocínios. Vai ser uma edição especial, assim, você entendeu? Começa às 8 horas. Atenção, hoje às 8 horas, a gente vai fazer uma análise total aí de como é o melhor patrocínio. Preparem suas famílias, ó. Logo depois do Estádio 97. Boa. A gente vai fazer uma prorrogação aí, tá bom? Olha, Estádio YouTube. 97, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Fica ainda o convite para você assistir o Estádio 97 no nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. Assista lá. Por exemplo, quem está lá? Wesley Oliveira. Nossa, olha o que o Domênico está discutindo. Onde chegou? Meu Deus. O Diogo Henrique Anacleto. O sombra é chato, mas o Domênico supera. Nossa. Aí, ó. Desliga o rádio e vai para outro lugar, ô trouxa. Tá passando vergonha. Tô dando informação, muito pelo contrário, informação. Errada, por sinal. Não errado. Tem nada errado aqui, não. Tem nada errado, não. Mas tem muita mensagem, deixa eu pôr mais aqui, olha. O Pedro Henrique, Domênico Chorão. Nossa. Deixa eu ver aqui mais aqui. O Robson Silva, muda a geografia, mas não muda as groselhas. Chupa, mano. Nossa. Muito bem, daqui a pouco a gente dá mais uma conferida aqui no bate-papo da galera aqui na transmissão do Facebook. Estádio 97, também no oferecimento do Buscapé, Dodô! Buscapé, essa é pra você que gosta de economizar direto na internet, hein? Olha, eu, por exemplo, eu não compro nada sem pesquisar, viu, meu amigo? Nada desse negócio de ficar sem pesquisar, né? Eu pesquiso mesmo. E de preferência eu vou lá no Buscapé. E olha, a novidade agora é que além de pesquisar direto, você também pode comprar direto do Buscapé. Eletrônicos, moda, eletrodomésticos e muito mais. Comprando direto do Buscapé, dá para você garantir o melhor preço, além de mais segurança para suas compras. É, meu amigo, é só lá no Buscapé que a gente tem até R$5.000 de proteção. Nossa. É, velhinho, não é fácil não. Novo Buscapé, compare e compre direto. Economize direto no site ou no aplicativo. Então faz assim, ó, dá um busca. Boa, é isso aí, dá um busca pé. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Extra, futebol, pede cerveja Amistel geladinha. Futebol, pede extra, é gol. Beba com moderação. McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível, seu bem. Tricolor. Boa. Fala de nós. Tricolor. Legal, mais uma vez. Você segurar a maciça audiência alvinegra praiana pra, até o fim das manchetes. Muito obrigado. Milhões de santistas aguardando as notícias do Santos, da gloriosa vitória do Santos ontem. Isso. Oh, mas vamos lá, Marcão e Sombra e tricolores que eu vim do estádio aí. Umas mudanças, quer dizer, uma mudança, mais de uma. Vamos lá. É, domingo, 11 horas da manhã, o Cruzeiro. Eu não sei se temos vaga ainda aí pra torcida. Tem vaga ainda, Marcão? Tem vaga. Então, beleza. É, mas olha, a mudança já confirmou o time, o Dorival hoje já confirmou o time. Sim. O time é o Renan Ribeiro, vai ser o Bufarini, vai ser o Rodrigo Caio, o Arboleda e o Edmar. Nossa. Aí é aqui o que chama atenção essa Edmar mudança. Edmar é pior, né? Aí vem essa mudança que chama atenção, né? Qual? O Jusilei vai pro banco, vai jogar o Militão, a fim de dar mais dinamismo ao time, deixar o time um pouco mais rápido. Essa foi o que o Dorival falou. Aí vem o Petros e o Hernanes. Aí de um lado vem o Marcinho, do outro o Marcos Guilherme e o Prato no ataque. Sim. Certo? E uma coisa aí que tem que ressaltar, viu, Sombra? Michael Suel tá relacionado pro jogo, hein? Tá. Ah, não acredito. Vai pro banco de reserva. Vai fazer o gol da vitória. Ainda o Dorival falou que dependendo da condição do jogo, pode ser que ele seja aproveitado alguns minutos. Aê, tá vendo? Aí, todo mundo falando que o cara ia voltar daqui uma semana, duas. Não, ele só ficou 2 meses, né? E o Aderlan também tá relacionado. Aderlan! Irmão de quem? Aderlan! Também tá relacionado. É isso aí. Tem torcida Estádio 97, você São Paulino, ligue e fale. Eu quero ir na torcida Estádio 97 e você vai no maravilhoso Camarote Único, domingo 11 da manhã, pra assistir o Tricolor contra o Cruzeiro. O Tricolor precisando demais aí da vitória. Você falou do time, acho que também não tem muito o que falar, mas, além disso, só queria destacar, tem um suposto problema gravíssimo que aconteceu aí no departamento de marketing de São Paulo, que gerou demissões, etc. Sim. Eu vou te falar um negócio, gente. Se as coisas são como eu li, é uma vergonha. Volta pra nós. O que você leu? Não tô sabendo, não. Eu li um suposto esquema envolvendo venda de ingressos e camarotes do show do U2. Entendeu? Então, cara, é assim, tá vendo aquele uma investigação. Está em vendo que virá. Ah, o próximo? Acho que vai ter uns 4 na sequência. Mas aí, Sombra, deixa de ser amadorismo pra ser picaretagem, né? É. Então, mais uma vez, eu digo pra vocês e repito. Hoje o São Paulo Futebol Clube é um micro... Hoje não, de alguns anos já, bons anos, o São Paulo é um microcosmo da política e do governo brasileiro. É reflexo. Por isso eu não acredito no futuro promissor do São Paulo, no futuro promissor. Eu não acredito no país e eu não acredito no São Paulo. É triste. Aí você fala, então vai embora do país, mas é meu trabalho aqui. Eu tenho que enfrentar as coisas como todo mundo, não tem jeito. No Brasil você vai trabalhando e vai pagando imposto, etc e tal. E eu com o meu clube vou ter que continuar torcendo, reclamando, protestando. Não tem jeito. É isso aí. E o São aí. Paulo jogou terra também, Sombra, naquela história da comissão do Jack também, né? Que ninguém até hoje levantou aquela caixa de Pandora também. Ele não morreu. Fizeram igual o gato, né? Viram que tinha um cocô ali. Cocô? Começaram a enterrar ali e deixaram... Cocô não. É mais ou menos como foi aí a denúncia do Temer. Não, não, morreu. Você entendeu? Então, o São Paulo é um espelho, é o espelho. E consta que o gerente de marketing demitido, o Zimmermann, Alan Zimmermann, foi uma indicação do Vinícius Pinotti. Né? Bom, prossigamos. Boa. Né? Agora sim, vamos à maciça audiência. Ai, os torcedores do Santos. Os mais de 35 milhões é isso de aí. Torcedores santistas. Pra mais. É. Mas vamos lá, ontem 1-0, jogo difícil. Mas assim, dá pra ir vivos? Cara. Não, tô geral. Ah, geral, que já foi. Desenha. Porque, qual que é o sentido da piada? São 30... Foi muito boa a piada. Que dá uma zoadinha, né? Foi boa. Invejinha, né? Somando, foi boa. Chamando os online. Sabe que e os parece? Offline. Olha. O que é um torcedor milhões? Offline, seu Bento? Sabe o que parece? É, offline é aquele que já tá. Os caras que estão no Araçá. O que é isso? Parada. Mas não é possível. Sabe o que parece? Sabe o que parece, Sabrina? Um invejinha, né? Essa parece a brincadeira dos antes. Porque é a única coisa que resta para vocês gozarem. Não existe isso. É da quantidade. Deixa eu falar. É da quantidade da torcida do Santos. Porque com relação ao time do Santos, com relação às conquistas do Santos, a vocês história, não podem falar nada. Não existe. Quer dizer, então o que restou? A torcida do Santos. Então fala do time que incomoda, que não tem a maior torcida do Brasil, que não tem o maior estádio do Brasil, mas que tem uma quantidade, um currículo invejável. Pode falar do Santos. Pega uma pá aí, por favor. Agora eu vou falar. Recolhe o Pegar Bento uma pá, recolhe um pouquinho do Bento. De Deus. Recolhe um pouquinho aí do Mano. Recolhe que agora desmontou os caras. Você gostou da piada, Mano? Eu tô quieto. É, mano, mas você tava rindo aí de canto de boca. Você tá lá no Face, tá offline. Mas que o Santos foi amassado. Ontem foi. Foi. Jogou muito ontem. Olha, o Santos foi tão amassado que o RG chegou dobrado na rádio. Nós temos Vanderlei, velho. Tem o Vanderlei, mas vamos lá, 1-0 ontem, Bruno Henrique, o jogo tava difícil mesmo. O Atlético Paranaense ficou em cima. Aí o contra-ataque lá. Lucas Lima deu triângulo pro Ricardo Oliveira. Triângulo, é. Deu triângulo em profundidade. É, e deu. E segurou também esse aqui com um triângulo na diagonal. E o Bruno Henrique chegou três segurando na bola. R2. É. Triângulo. Bateu. Três vezes a bolinha, né, mano? Três vezes a bolinha. Exatamente. É verdade, é. Foi isso aí. Então, olha, confirmado já as datas. Já, hoje é Comebol. Vamos lá. Dia 10 de setembro, só daqui um mês. Lá em Guayaquil, lá onde o Palmeiras perdeu de 1-0. Guayaquil. Vamos vingar o co-irmão. Aí, exato. Olha. Negócio de vingar não dá certo, não. E dia 20 do 9, o jogo da porta. Essa, viu? Cuidado, hein? Ou seja, dia 21 vamos ter placar. Dia 20 do 9. Placar. 21. Placar, quer dizer. Eu acho que ainda teremos não. Placar? 21 do 9 só. Eu acho que ainda não. Vem mais alguém pro sofá, não? Eu acho que ainda não. Eu acho que não. Como não? Alguém vem pro sofá? Ah, mas vem... Tudo bem. Vem de... Ué, pode vir o Barcelona, mas aí pode vir... Não vai ter placar pro Barcelona. Mas eu tô falando, né? Alguém pro sofá vem. Ah, sim. Mas é isso aí, já então... Pode comprar. Não, é já então 13, 13 fora, 20 na semana seguinte, não vai ter esse espação grande aí. Então dia 29, só não sei se confirmaram pro... Pra Vila ou ainda não confirmaram? Não, confirmaram na Vila. Vai ser na Vila? Confirmaram na Vila. Então, por incrível que pareça, sim. O senhor era uma das testemunhas ontem lá na Vila Belmiro, né, chefe? Uma das muitas. 12 mil lugares naquele lugar. Vocês estão de brincadeira. O Benedetti teve... Fala, R. Pode falar, R. Deixa o Marcão, ele é recalque. Não, mas 12 mil lugares pra você fazer um jogo de Libertadores não dá, né, gente? Mas era um jogo, Marcão, era um jogo pro Pacaembu. Sim. Assim como o próximo era também. Sem dúvida. Falar de fazer um jogo desse na Vila Belmiro, você pode dar brincadeira. Mas já virou chovendo molhado, não. Tem jeito, não adianta. Você leva um jogo desse pra Vila? Não adianta, então é bobagem. É. Agora, com relação ao jogo, o importante é que avançou, passou, e agora tem que fazer correções, né, cara? O Levi tem que achar urgentemente o meio de campo novamente do Santos. É, tudo bem, eu entendo, perdeu o Thiago Maia, perdeu o Vitor Bueno, Renatinho... O Vecchio, que estava bem, machucou. Mas o Vecchio, eu digo aquele que era aquele meio campo composto que encantou todo mundo aí. Sim, ano passado. Era Lucas Lima, Renato, Vitor Bueno e o Thiago Maia. Sim. Esse era um... Perdeu três desses aí. Isso, um baita meio campo. Então ontem teve que entrar com dois volantes, e desculpa, Não dá. O Yuri e Alisson. E o Alisson. Alisson. Não, você não tem nem como fazer um parâmetro. Não dá pra comparar com o Thiago Maia e qualidade. Renato. Qualidade. É só raça, né? Né? É não só saída de jogo zero. É deixar os caras na raça, deixar os caras na motivação da torcida, no grito da torcida e rezar. Sim. E foi o que aconteceu ontem. Para que o Vanderlei tivesse mantido a performance que ele tá aí, velho. Que é um negócio absurdo. Sim. Impressionante. Você não viu o Rodolfo Rodrigues jogar, você não viu... Eu vi um pouquinho só. Laércio jogar, não, não você vi. Não viu o Cláudio jogar, você não viu o Gilmar jogar, Serras jogar... Porra, ontem ele desceu todos esses goleiros no Vanderlei. O Vanderlei tá uma coisa impressionante ali. Ele fez uma sequência de três defesas ontem. Um negócio absurdo. Porque o Atlético ontem merecia a vitória. Absurdo. Não sei se é classificação. Não seria nada demais. Não, não seria não. Merecia vencer. Classificação é mais difícil. Pro Atlético não restava outra coisa a não ser fazer o jogo que fez. É verdade. Agora, por falta de qualidade no meio campo, o Santos permitiu isso. Entrou com a vantagem embaixo do braço e não viu a cor da bola, velho. É isso. Não viu a cor primeiro da bola. Tempo foi muito e outra, a gente não pode correr o risco de ter um meio campo desse com dois volantes sem essa qualidade toda, porque lá atrás, graças a Deus, ontem o Veríssimo jogou por ele. Nossa Senhora. E pelo David Braz. Ele tem jogado bem e ontem ele jogou muito bem. Ontem, ele salvou a bola em cima da linha de peito. Foi uma coisa louca. E jogou por ele pelo David Braz. Porque o David Braz é um fanfarrão. Volta a repetir. Como assim, RG? É fanfarrão. Ele joga muito mais pra torcida do que pro time, cara. Sabe? O RG. Ele tá numa fase. Ele não entregou, mas não. Mas não custa. Ele só precisa de um lance pra se entregar. Jogar muito em cima, ele se empolga e entrega. Exato. Entendeu? O então... RG número 2. Fala, mano. O Santos agora vai vingar a porcada ou não? Nós vamos vingar o co-irmão. Co-irmão, olha, mano, vou falar coisa. Guarda assim, isso daí. Mano, sabe assim, irmão mais velho, chega o irmão mais novo, apanhou da escola. Você vai lá na semana seguinte, dá um pau nos caras. É isso aí que nós vamos fazer. Ou apanha, cara. Né, também. É, aí pode ser, mas aí chora junto. A gente apanha. Aí a gente abraça e chora junto. Aí chora junto. Isso. Vai pro sofá, então? É lógico. Tem a chance. Estádio 97, oferecimento de Nissan. Então. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. E aí, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda, você tem que pagar antecipado o táxi e só receber depois do seu pedido de reembolso? Né? Tem muita gente que às vezes a empresa fala assim, não, pega lá o táxi e traz o recibo. Depois a gente ressarce. Aí falar nisso, hein, que feio, né? O Cláudio Motta outro dia, ele falou assim, não, eu preciso ir no Paraíso. Ele voltou com um recibo de R$120. Mas ele achou que tem bobo aqui dentro? Hã? Ele achou que tem bobo? Ele achou que isso aqui era clube de futebol. Tá fazendo estágio, Tomou um gancho, 2 semanas de suspensão. Trouxa. Ai, bem feito, chupa. Trouxão. Latrão. Nossa Senhora. Bom, então é o seguinte. Voltando ao assunto, muitas vezes você tem que pegar ali, né, o recibo e tal, para pedir o reembolso da sua empresa. E demora, é inconveniente, porque, pô, você tem que abrir mão da sua grana, né? Por que você não indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Ó, é vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Tem mais. Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Atenção! Até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ainda ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando o seguinte link, corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? Boa. Quem entrar no ar falando voo de 99 Corp ganha um kit bem legal da 99, tá certo? Boa. Esse é o Estádio 97 também dizendo que se você disser Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você, você concorrerá no final do programa a uma camisa oficial do seu time. E dizendo todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, tá? E tem torcida Estádio 97, dizendo o São Paulino que disser eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga e vai domingo de manhã. Vai lá, Marcão? Opa, com certeza, Sombra. Opa, e ainda na companhia do Marcão. Boa, vamos lá. O famoso Mano Couver, o novo rei da Vila Maria, tá bom? Diz aí, eu quero ir na torcida Estádio 97. Mesmo porque, Sombra? O MC do estádio. Os ingressos agora já estão esgotados, né? Agora só tem setor de cativa e camarote agora. É. Tá esgotado. O Twitter do São Paulo informou, rapaziada. O MC Tricolor. Do pessoal participando através da nossa, do nosso Face. O Anderson Silva diz aqui, não passa do Barcelona de Guayaquil. Ai, falou, Mandiná. É. Deixa eu ver aqui mais. Willy Basílio, podem secar timecos da série BBB. Deixa eu ver quem mais. O Anderson Silva de novo. Ele fala, velho, tá morrendo. Não sei a quem ele se refere. Que isso? Deixa eu ver quem mais aqui. Legal. Reage, RG. Vamos rir, Marcão. O Mikael Miranda. O Barça é fraco demais. O Rodrigo Silva, em relação ao Vanderlei. Vandermito. É mesmo, hein? É. O Jonathan Santos. Passou de Vanderlei. Chato demais. Vou excluir ele daqui. Muito chato, cara. É, tira esse mané daí. Muta de uma mala do cacete. Nossa, é, maleta pra cacete. Olha, nego que é mala, a gente bloqueia. Boa, bloqueia esse trouxa aí. A gente bloqueia. Aí. Cara que participa negativamente, a gente manda xingando. Saco. Pensa que tá na casa dele. Ó, oh, você tá bloqueado, legal, trouxa. Paga ser boa. Boa, bloqueia mesmo esse mané. É isso aí. Mala do trouxa. Cacete também. Vixe. Aí depois vai vir aqui e ligar. O Domênico bloqueia. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Trouxa. Bloqueia, bloqueia, que você é trouxa. Ah, seu mané. Babaca. É isso aí. E Neymar estreia pelo PSG no fim de semana. Muito bem, com seu cabelo meio Alcione. Meio Alcione. Vamos pro telefone e começando aqui com o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal! A tia Leila contratou três times. Que isso? Ilude a torcida e também o Dodô. Ah, o senhor? É, não. Na lateral ela deixou o Egídio. Mudou agora, é? Porque o Zé Roberto é vovô. Na zaga ela trouxe o tal de Mina, pensando que ele era o xerifão. Pro meio ela contratou o Guerra, e o Borja veio por um caminhão. Vai, Dudu. Mas no final das contas, o porco não me surpreendeu. Canta só, né? Mas eu vou virar um gastou compositor de grana, músicas. E nem o Paulo se o Santos venceu, perder. Não. E não é por você não, RG. Você sabe por quem que é. Esse Palmeiras não bate em ninguém. Juro por Deus. Que afinação, hein? E o Dudu chora igual neném. Ele tá cantando bem pra caraca, hein? Palmeiras não tem mundial. Tá cantando bem pra boné. Só queria te lembrar de uma coisa. Esse Palmeiras não bate em ninguém. E o Dudu chora igual neném. Vou lembrar você. Palmeiras não tem mundial. Ô, amiguinho. Opa. O RG cantando. Aí. Já, alô, fala alô aí. Já foi. Já foi isso aí. Alô, Katsu. Alô, como é que eu vou falar louco de uma porcaria dessa? O cara cantando mal, desafinando. É isso. Porra, velho. Vou gravar isso. Trabalha num rádio, velho. Pô, você tá de brincadeira. Tem que pôr um mínimo de coisa boa no ar, velho. Não, mas tem aquela parte. Tô de brincadeira. Não é possível. Não, chama a rádio. Porra, RG. Eu sei que. Agora, porra, tem aquela parte que fala assim, ó. E o Palmeiras não bate em ninguém. E tem a parte. E o Dudu chora igual neném. Olha quem quebra você. O RG, tudo bem. Palmeiras não tem. Você e o chefe tirar um sarro é legal. Faz pá. Mas o senhor Marcão, o seu Sombra com um sorriso. Ah, mas olha, Sombra tava feliz ontem. Peraí, Sombra. Peraí, Boguinho. Eu não tô entendendo mais nada. Eu acho que eu tava na UTI, eu acordei ontem. Ah, você quer que eu espere o fim de ano pra saber se eu posso fazer gozação? Só um minuto. Aqui, rapaz, eu quero só saber uma coisa. O São Paulo tá na Libertadores, tá bem? Tá nas quartas. Ah, não, nunca. Como não? Como não? Não, pera. Só o Santos. O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. Não, também não. O Palmeiras também não. O São Paulo está na Sul-Americana. Não, e o Palmeiras Paulo, também não. Então tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Igual, mas onde vocês estão? Então vamos lá, igual o Palmeiras. O Palmeiras está na Libertadores, por enquanto, na zona de classificação. O São Paulo também tá? Não. Está onde? Não é possível. Onde estão? Por enquanto... Pera só, onde estão? RG, fiz uma pergunta para você. Pro ano que vem. O São Paulo está pro ano que vem. Pro ano que vem. E eles estão pro ano que vem, não? Estão na zona do rebaixamento. Não. Mas isso é momentâneo. Mas é uma pena que o campeonato não acaba hoje. Mas está zoando e cantando musiquinha. E está zoando e cantando musiquinha. Claro, claro, claro. Alô, é claro. Olha, eu vou dizer agora para vocês. Uma tragédia, vou cantar musiquinha até o fim do ano. Olha, mas torce pro teu time não ficar aí e não cair. Porque eu serei o inferno da vida de vocês. Não tem problema. Juro por Deus. Não é pior que o Leco. Aliás, não só eu. Bah, é pior que o Leco. Não é pior. Não é. Não é pior que tudo que tá lá. Eles já estão preparados, meu amigo. Mas desde 2013. Eu já falo aqui que a gente já tá moralmente rebaixado. Calma, não caiu ainda. Alô? Quando o Corinthians caiu, você entrou de joelhos. Eu vou bolar alguma coisa legal. Juro por Deus. Boa, Domingo. Ele vai entrar de quatro agora. Vou bolar alguma. Vai entrar de quatro. A homenagem também não é assim que vocês querem. Eu sei que vocês gostam. Mas não, também não, né? Alô? Quem fala? Né, mano? Também, pô. Os caras querem homenagear nos mínimos detalhes, pô. Quem fala? Não dá. Aí não dá, mano. Não dá. Homenagem literal. Essa homenagem, não. Alô? Alô? Quem fala? Aldo. Aldo? Isso. Aldo do quê? Aldo Silva Laurindo. Laurindo Salvador, com uma nota. Qual é a música? Consegui, baralho! Boa, truco. Oh, e quantos anos você tem? Eu vou fazer 40 anos quarta-feira que vem. A RG vai começar a vida dele. Vai. Mas na quarta que vem. É, só quarta-feira. Esse aí é o tipo daquele que chega na frente da vovó e ela fala assim... Ah, minha netinha é tão Laurindo... Mas é tão lourinho, meu netinho. Mas olha, é sensacional, espetacular. Cadê? Não tem a nota aí? Cadê a nota? O Sombra tá dormindo aí, pô. Zero? O Sombra... Ontem era tudo 10, hoje é zero? Mas o culpado é você. Eu? Você desmontou ele com a homenagem que você vai prestar pro São Paulo, velho. Tá. Entendi. Ô, velho e o bairro? Cadê o Beijinha? Quem? Aquele trouxa. Ah, trabalhou aqui, velho. Você lembra Jardim dele? Não, ele trabalha ainda. Você lembra dele? Alô? Alô? Oi. Ah, oi, time. Ah, time. Só que vem aí, RG. Nossa. É. Qual hino? Dá um medo. O primeiro do dia, Santos Futebol Clube. Ah, esse maravilhoso. Uma testemunha aí. Fala do invicto, da Liberta. Estamos invicto. Maravilhoso. Samos Futebol Clube. Samos. Benedetti, que esteve ontem na vila, sim, vai trocar uma ideia com você aí. Fala, meu. Legal. É mesmo, hein? É, Domênico. Você teve lá? É, passamos, né? Mas, ô Benedete, conta um pouco mais da saga pra poder chegar que até a clima, vila. Cara. Não é fácil não, hein, velho? Consegui clima. Que clima de estádio raiz, cara. Ficar tomando uma cerveja lá fora antes, duas horas antes. Tem isso, raiz de várzea. Comer um lanchão de pernil. Raiz, Marcão. Aí o busão vem. Raiz de várzea. Aí o ônibus chega e a gente faz aquele corredor de fogo. Corredor? Nossa. Corredor de fogo? Eu imagino com 7 mil corredor. Não, 7 mil não. Fora da vila devia ter uns 50 mil. Ah, lá fora. Só entra 13. Por que eles nunca entram no time? Acabou. Agora ingresso esgotado. Não cabe, esgotados. Não cabe. Não cabe. Que horas você chegou em São Paulo? 1:30 da manhã. Putz, aqui lá vê. Tá louco. Essa parada. Tá trabalhando bastante. Essa parada. Tá trabalhando bastante. Itaquera, Itaquera é logo ali, ô trouxa. Se ele tivesse vindo. Itaquera é logo ali, ô. É, sim. É logo ali. Acho que é. A pergunta pro chefe. Itaquera tem metrô na porta. É. Como assim? Ah. Agora o corredor de fogo, Domênico Gato em Santos, aquele monte de véia com vela na janela. Isso? Porque é uma boa luz. Processão. Que isso? É, meu, você não sabe o que é isso, mano. Você é torcida modinha. Como assim ele não sabe o que é isso? Claro. Mas olha, só vai no que é coberto agora. Primeiro o Aldo e depois o chefe. O raiz, rapá. Não foi inesperado, porque o Atlético Paranaense, ele realmente amassou o Santos. Se não fosse o Vanderlei, que muitos chamam de Vandermito, ou meu amigo Zé Fernando da Offner fala, Vanderdeus? Pô, Zé Fernando sumiu, hein? Vanderlei. Sumiu, Zé Fernando. Sumiu, tá trabalhando demais. E aí... Não esqueceu os amigos, velho. Foi inesperado, mas assim, porque... O que aconteceu? Por que vocês acham que o outro amassou? Por que o Santos foi amassado? Foi uma questão tática? Foi uma questão de vontade? O que foi que aconteceu? Olha, na minha opinião, eu acredito que o Santos... gosta muito de jogar quando esses jogos mais importantes, ele se retrai demais. Nossa, a equipe não vai pra frente. Eu não sinto a equipe com raça, com vontade, disposição por brigar por uma bola. Coisa que o Atlético Paranaense fez o jogo inteiro. Então você via que quando o Santos fazia, quando encaixava algum outro contra-ataque, a equipe do Atlético Paranaense já estava recomposta com 6, 7 jogadores atrás. E a equipe do Santos jogou totalmente fora, no seu campo de defesa. Ricardo Oliveira, eu não vi um momento Ricardo Oliveira dentro da área para poder segurar pelo menos 2 zagueiros lá e fazer com que Lucas Lima, Bruno Henrique, Copete viesse de trás para poder municiar ele com jogadas. Então eu acho que o Santos está jogando muito retraído. Acho que o que aconteceu, na verdade, o Atlético impôs o jogo porque estava precisando do resultado, e o Santos, por ter entrado com aqueles 2 volantes que não conseguiam sair com o jogo, aceitou, não teve opção, ele teve que aceitar, não conseguia jogar, cara, só sobrava para os zagueiros proporem jogo, não tinha jogada, os 2 volantes não conseguiam receber a bola e passar para o Lucas Lima, passar para os atacantes. Então foi uma circunstância do jogo, eu não acho que faltou vontade, eu acho que se empenharam, assim, tava no estádio, os caras correram pra caramba, vibraram quando tiravam as bolas e tal, mas não conseguiu jogar. Foi amassado em partes. Foi um nó tático, então? Não foi nó tático, foi falha individual dos jogadores que entraram. Mas o Benedetti errou na escalação, eu acho que sim. Benedetti e Aldo. Acho que sim. O negócio é o seguinte, o Santos ontem, ele deu uma bela peidada na farofa, se nosso goleiro Vanderlei, o Santos estaria eliminado. Mas o Vanderlei joga em que time, mano? Não, tudo bem, foi mérito então, dele. Mérito dele. Mas nossa, o Santos, o RG, Aldo e Benedetti. Farofa. O negócio é o seguinte, o Santos é um time extremamente inconstante. O Santos não passa confiança no torcedor, porque o Santos é aquele time que ele tem potencial para jogar bola, mas de maneira surpreendente em determinadas partidas, ele faz o que ele fez ontem. Ele se acovarda no campo de defesa e ele é omisso, ele não consegue dar um contra-ataque. Ele tá tomando pressão do adversário, dependendo de quem é o adversário, é natural que aconteça. Mas aí você precisa mostrar força no contra-ataque, pra não deixar o time adversário ter uma vontade na tua casa. Foi o que aconteceu ontem. O Santos, de maneira ontem, até covarde, concordo com o mano, ficou na defesa. O Santos, se jogar assim contra o Barcelona, é capaz de levar a ferro. Mas foi o que aconteceu ontem. O Santos ficou atrás, se defendeu bem, o Vanderlei teve que fazer intervenções, óbvio. Mas ele aproveitou a característica que ele tem, que foi encaixou um contra-ataque e matou o jogo. É verdade. É isso que aconteceu. Os fatores foram claros ontem, para quem assistiu o jogo. Primeiro, a vantagem com que o time entrou em campo. Sim. Segundo, pela alteração. Acho que entrou meio relaxadão? Entra. Tanto é verdade que fez um jogo contra o Flamengo, onde precisava de um resultado. Exato. Fez um jogo completamente diferente. E foi buscar esse resultado. Não continuou por circunstâncias. Dois jogos ainda, contra o Flamengo. Sim. 2 jogos seguidos. Todo mundo sabe. Então, o jogo de ontem entrou relaxado, sim. Ao Atlético Paranaense só restava aquela alternativa. E outra, eu acabei de dizer no início do programa. O meio campo do Santos, com os 2 volantes, é qualidade 0. Alisson e Yuri, qualidade 0. Eles jogaram e eles ficaram ali na base do grito da torcida. O Levi quer que o Lucas Lima volte. Voltou para ajudar, porque sabia que precisava voltar. O Ricardo Oliveira voltou, porque precisava voltar para ajudar. Então, a jogada única que o Santos tinha era aquela, esperar realmente o Atlético vir para cima e achar uma bola. Quase que não acha. Conseguiu achar e fez o gol. Por quê? Porque o Bruno Henrique é um cara que o Santos não corre é um time que por hora, né, velho? O Santos não é um time que costuma ter perfil de jogar defensivamente, não, né? Não, não tá acostumado, não, zero, né? Zero. Jogar defensivamente, mas... Mesmo jogar com o Bruno Henrique, com o Copete... O sucesso dele é não ser retranqueiro, mas não propor tanto jogo e fazer bastante contra-ataque. Tá. Esse falta, é o jogo do Santos. Por falta dessa Por falta dessa capacidade no meio-campo. Sim. Oi, RG. Oi. Mas teve um momento da partida, acho que 2 ou 3 vezes, que os atacantes, eles subiram a marcação. Sim. E abafaram o Atlético Paranaense na sua saída de bola, tanto que eles se perderam um pouco e rifaram a bola. Sim. Será que ontem não seria esse o caso do Santos começando marcando em cima, para que não deixe chance deles armar as jogadas? Mas aí é onde entra o tal do relaxamento. Exato. Essa é a diferença. Essa é a diferença da necessidade de você ter que fazer um placar, ter que manter um placar. É exatamente, está no subconsciente do jogador. ele tá em casa, ele tá relaxado, ele tem um placar a seu favor, e aí ele leva um susto. Por quê? Porque o adversário entra, porra, é como se fosse o último jogo da vida dele. É. Esse é o problema. E é isso. Então, se você não tem um goleiro, por exemplo, na fase que o Vanderlei tá, você corre o risco de perder ou por 1-0 ou de perder por 4. Agora, o Santos vai pegar um time também rápido. Rápido como o Santos. Sim. O Santos é um time rápido, de ataque rápido. Sim, sim. E vai pegar um Barcelona de Guayaquil, que os caras correm. Em vários momentos do jogo contra o Palmeiras, os caras punham a bola na frente, ganhavam na corrida. Assim, às vezes se equivocava no cruzamento, na área, etc. Mas a tendência, eu acho que nenhum dos dois tem uma tendência a jogar defensivamente. Mas o Barcelona é um time nivelado em todos os setores. Ele tem, na minha opinião, estamos falando de hoje, eu acho que o meio campo do Barcelona está melhor que o meio campo do Santos. Os atacantes deles que não tem uma boa finalização. O time vai estar recuperado, já vai ter os caras voltando o meio-campo vai estar recuperado. Isso que a gente tem que torcer. Claro. Eu acho que vai ser jogo de placar de muitos gols. Mais do que esses 1-0, né, que foi aí do Palmeiras e Barcelona. Eu acho que vai definir no primeiro jogo. No primeiro jogo? E o primeiro jogo é onde? É sorteio agora? Não, acho que é lá. Não, é lá. Lá porque o Barcelona sai em segundo. O Santos não sai em primeiro? Eu acho que vai definir. Se o Santos sair em primeiro, o Santos decide em casa. O Santos decide em casa, gente. Primeiro jogo é em Guayaquil. Tem altitude? Não. Não. Não. Não tem. Sorte do Ricardo Oliveira, hein? Eu estou esperançoso, porque o Santos está jogando melhor fora de casa do que na própria Vila Belmiro. Inverteu, e o Barcelona também. Inverteu, né? E o Barcelona é perigoso, também tem essa característica não aí. Não adianta você tentar achar. Jogar fora, eles jogam melhor do que dentro. Entendeu, Aldo? Inclusive... Não adianta você achar pontos positivos pro Santos, viu? Não adianta. Meu, Aldo, mas deixa eu te falar uma coisa. Ontem o time também entrou relaxado porque eles estavam baseados em estatística. De 14 participações do Santos na Libertadores, só... Em 13, ele passou das quartas de final. Então, a gente estava baseado em estatística. Ontem era praticamente impossível ele ser eliminado. Ô, Benedetti. Sombra que me disse isso aí. Ele gosta de estatística. Ainda bem que o Sombra é bom em estatística. O Vanderlei leu isso aí também. Ainda bem que o Vanderlei ficou lendo lá. Estatística aí. Mas é um padrão. É um padrão. Ô Sombra, inclusive aí o time do Santos, aí ele evita jogar bastante em São Paulo, porque como tá cheio de tiozinho, São Paulo já tem altitude, mano. O Ricardo Oliveira pede oxigênio. 800 metros, Renato, São Paulo, né? Tá jogando aqui. Pois é, os caras já sentem o efeito do altitude. Olha o Zante, olha o comentário do Zante. Tiozão, deixa tá na Libertadores. Inclusive a RG tá com um balãozinho de oxigênio. Olha o comentário do Zante. Fala, velhinho. Bem, o Mano fala essas coisas, é porque ele é um fanfarrão, né? Nossa. É um cara de gente boa, é um cara do bem. É aquele dor de cotovelo, sabe? Porque é um orgulho que nem todos podem ter. A torcida é menor, mas é uma torcida cheia de orgulho, cheia de títulos, cheia de conquistas. Então, assim, deixa eu falar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Aldo. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse naquela câmara do Sérgio Malandro, tá certo? Que você fica dentro lá e pode optar por escolher um ou outro ponto. O que, que você prefere? Tá na Libertadores sem saber e sem ter a certeza que você vai ganhar, como é o caso do Santos hoje. Inclusive o Santos não é o favorito dos classificados que estão lá. Nem queremos. Ou já ter a garantia de que você será o campeão brasileiro. O que, que você escolheria? Mas pera, não tem garantia nenhuma. Que garantia? Não, o que ele quer dizer é o seguinte. Mas não tem garantia. Se vocês preferiam estar onde estão ou no lugar do Corinthians, é isso que ele quer dizer. Aí sim. Eu prefiro ir na Libertadores. No lugar do Corinthians. E outra, a gente tem três Libertadores. As pessoas lutam, os times lutam pra ir pra Libertadores. Agora eu vou te mandar. Vai querer estar onde agora? Eu quero a Libertadores. Ô Sombra, você que é um cara que pelo menos tá se mostrando imparcial nesse momento. Analise o que foi perguntado por mim. Você vendo de fora, você prefere estar na situação que o Santos está hoje na Libertadores e vendo a bola que o Santos está jogando? Porque tá na cara que se o Santos ganhar a Libertadores esse ano, vai ser uma baita zebra. O Sombra vai responder. Ou estar na condição do Corinthians, que praticamente aí é tão nítido, tá certo? Falar que o Corinthians será campeão brasileiro esse ano, como amanhã meio-dia vai estar sol. Nossa. É tão nítido quanto. Meu então, Sombra, se você estivesse aí, você estivesse aí nessa condição, você optaria por quê? Corinthians aí, no caso aí, seu time, campeão brasileiro, porque o Corinthians já está com uma certa folga e possivelmente será o campeão pela bola que está jogando, ou estar na condição do Santos dentro da Libertadores, mas como mero coadjuvante? Olha... mero coadjuvante. Peraí, eu ia te zoar. Eu não ia nem pensar a respeito, eu ia te zoar. Entendeu? É. Continua então. Pode zoar, Sombra. Zoa que é legal. Mas sabe o que é, mano? O meu time é o time que da camisa que enverga o varal, entendeu? Exato. Então eu fico na Libertadores e quero ganhar o quarto mundial, mano. É então chupa, aí, mano. Cara. Chupa, mano. Chupa. Então chupa. Sou mano que pensa. É mundial. É brincadeira, velho. É brincadeira que você vai mano, ter. Meu. É o mundial da Série B. Vai te Vai nessa. Aí como que é ganhar esse mundial da Série B que vocês já ganharam uma vez? Pergunta pro Domênico. O Domênico tem duas. Ah, mas só uma competição entre vocês. É, ué. Você tem que saber, ué. Tem que saber, ué. O título que eles mais comemoraram na história, a gente tem três. É, São Paulo, São Paulino e Santista sabe o que são que três é. Libertadores. Exato, sabemos. Você tem que saber o que é Série B, né? Aldo! Aldo! Daqui a pouco, 77 vai ser mundial também. Vai. Não é o Corinthians que faz isso, não. Não é o Corinthians que faz isso, não. Só em 2000. É, o mundialito do Tatuapé. Aquilo ali é reconhecido pela FIFA, filhão. Mundialito do ali Tatuapé. É vai. saque@fifa.com. Vai reclamar lá, o cambada de recalcado. Eu nem entro mais em discussão em relação ao Mundial. É. Se a FIFA falou, tá falado. Não tem problema nenhum, não. Agora, o que o Santos ganhou tá registrado e tá lá, cara. Não tem que mas discutir, não. Mas eu respeito. E quem é a FIFA respeito. Perto da gente, mano? Não, mas eu respeito. Nossa. O Santos ele ganhou em 62, 63. Por mais que ele tenha vencido uma Libertadores que tinham quatro integrantes apenas, mas ganhou. Mas não venceu o time do próprio país, né? Aí eu vou ajudar o Santos aí. Mas por que vocês não fizeram força pra estar entre os quatro? Não venceu, é o que tinha. Eu não tô depreciando. Tinha que se credenciar pra estar entre os quatro. E outra, nós não ganhamos de time local, né? Não. Nossa, agora olha isso. Peraí, que porrada que você deu no Sombra, hein? Porque os caras ganharam a Libertadores e saiu do Atlético Paranaense. Aí só ganhamos uma, né? Uma outra contra o Inter. E só ganhamos uma, né, o Mané? E a Libertadores e a outra contra o Inter. E a Libertadores contra o Inter a gente perdeu. Perdeu, seu Mané? Eu sei, mas disputaram contra o Inter. Sabe por que ficou disputando? Porque o Inter tava lá e vocês não estavam. Então chupa. Não, mas peraí. Vocês não podem falar absolutamente nada de ganhar em cima do time do mesmo país, porque vocês têm a Libertadores em cima do Atlético Paranaense e em 2006 tomaram o fumo do Inter, mas também chegaram numa final contra brasileiro. Então fecha a casinha aí, Bambi. Então, meu amigo, a gente vai falar como você costuma dizer. saque@comebol.com, a casa do cacete, do Tatuapé, mas... da Penha, e lá, lá, lá, vai pro inferno, vai. Eu não deprecio isso. Deprecia. Os times... Não, deprecio, deprecia. Não. Deprecia. Eu penso assim, Sombra, eu acho um absurdo. Não deprecia. Durante muitos anos, a Libertadores dirigir confronto pra que times do mesmo país não fizesse a final. Se os dois melhores forem do mesmo país, que se dane o resto. Lógico. Os dois melhores têm que jogar. Gente, o Aldo tá com feijão. O Aldo tá com feijão no fogo. Mano, não adianta, viu, mano? É a evolução dos tempos. A Copa do Mundo vai ter, acho que, 70 times, 80 times. Isso é casado. A rádio vai entrar com um time na Copa. Nós vamos ter um time também. As coisas vão mudando. Dudu é centroavante. Ô, Aldo. Oi. Seu placar pra Santos e Flu, velho. Aldo tá 10. As coisas mudam, mas o Palmeiras continua sem mundial. 3-1 pro Santos. Desculpa. Aí é você e o Domênico. Não, mas eu não preciso discutir, é só saber um pouco de história de futebol. Põe o áudio do Bonner aí. Quer mandar um abraço, não, mas não precisa o Bonner. Isso aí foi uma competição que existiu. Se fosse uma coisa inventada, tudo bem, mas ela existiu. É isso aí. Então a do Santos não valeu. Não. Valeu, é reconhecido. Não, 62. Não, porque faz. Porque segundo os corintianos, competições que fazem muito tempo não valem. Pra eles não valem. A RG, não é pra isso. Isso é 90 pra frente. A RG tá querendo. Colocar tua Libertadores no balaio do Mundial. Não, pera só um minuto. Eu não, o senhor que quer. Eu não. Pra mim, o Santos foi. E nunca falei que o Santos não foi. Eu não entro nessa discussão. Os caras, pra eles, competições que já foram há muito tempo, não existe. Porque eu não vi. Aí é um babaca falar isso. Mas isso é problema perde de quem jogou muito tempo. Não é perder a linha, é só constatar um fato. Tá perdendo a linha. Eu tô constatando um fato. História é história. Segue o jogo, sem falatório. Tchau, Aldo. Até mais. Tchau. Queria mandar um abraço aí pra todos vocês aí da rádio. Eu ouço vocês já tem mais ou menos uns 10 anos. Boa. Tem 10 anos que eu tento ligar e não consigo mais, graças a Deus, hoje consegui falar com vocês. Parei até o carro aqui numa rua, não sei nem onde eu tô, mas o importante é que eu consegui e, meu, é um prazer enorme estar falando com vocês. Boa, beleza. Gosto muito do trabalho de vocês. Eu recomendo o programa para todos, inclusive na empresa, até eu recomendei para a gente fazer merchan da onde a gente trabalha. Boa, legal, muito legal. Bacana. Cara. Entendeu? Já entraram em contato aí com a rádio. Eu tô torcendo pra dar tudo certo. Beleza, Aldo. Boa. Show de bola, cara. Muito obrigado. Tá bom, e mandar um abraço pra toda a minha família, minha esposa, meus filhos. Eu quero um tapa na camurça aí, EG. Ah, hoje é aquele. Pai, hoje é aquela sexta, cabeça, né? Do bacalhau esperto. Aí, é isso aí. Até espremer isso aí, o óleo do bacalhau. Hoje é dia de fazer a coruja. Só no cheiro. Hoje é dia de fazer a coruja girar o pescoço e virar o zoinho. Vai nossa lá. Nossa senhora. Aí sim, hein, EG. Se ela girar o pescoço. Aí você... gira o pescoço. Gira. É muito estranho, coruja. Eu não simpatizo com coruja. Ah, é coitada da coruja. Faz coruja, Domenico. Coruja é o símbolo da sorte. Não, coruja, não sei. Você é pomba. Ah, mas não sei, coruja é um animal. Coruja é legal. Não tenha preconceito contra a coruja, é legal. Não sei, eu não sei, cara. Coruja é um preconceito com a coruja? Não, mas pera aí, a coruja é um dos animais mais inteligentes que tem, cara. Corujinha é legal, corujinha é bacana. É mesmo, cara? É, mano, falou o que tá falado. Uma corujinha, ou... Quem não concorda, vai lá, saque@coruja.com. Ô, Sombra, meu irmão, ele se assemelha muito à coruja, cara. Por quê? Como assim? Porque ele costuma sentar no pó e arregalar o olho. Nossa! Pior, mano, que isso? Nossa, falou, eu presenciei uma trairagem aqui, hein? Houve uma trairagem no estúdio agora. O marceneiro aí do Estádio 97 é o meu irmão, conhece o pau pelo cheiro. Tchau, Aldo. Valeu, cara. Agora, dá pra fazer merchan? Passa. Diga, meu irmão. HDI Seguros é de baixo, pronto? Não temos prêmios da HDI no momento. Ixi, pior que eu não lembro de nenhum merchan, meu. Porra, a emoção tá segunda. Tão forte que eu não lembro de mais nada. Ei, não, velho, eu só vou dar uma dica aí, olha. Vou de... 99? Corp. Que mais? Boa, ganhou um 99 Corp. Banco 24 horas. Ui, 25 anos. Então vamos lá, vamos aqui. Todo dia... É dia de... É dia de Mac oferta? Não. Todo dia é dia de clássico, onde? O McDonald's. Aê, ganhou um par de vouchers da Mac oferta. Um abraço, Aldo. Valeu. Outro. Esse foi o Aldo. Santista aqui, no momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. Já vamos pro próximo ouvinte, aqui tem um ouvinte nosso falando ali, morro de medo de coruja. Que isso? A Mayra falando, morro de medo de coruja. Nossa, a Juliana fala coruja. A Juliana Porfírio fala que coruja é símbolo da sabedoria. Meu, você tem que ter medo de errar o caminho no Rio de Janeiro, velho. Aí você pode ficar com medo. É isso que você tem que ter medo. Isso é verdade. Mas, RG, é só não mostrar medo, cara. Geralmente acontece esse tipo de problema aí. É só não mostrar medo. Como por assim? Por exemplo, você entrou num beco aqui, vai. Tá no rio aqui. Pô, você tá perdido, tá aqui na linha amarela. Sem querer, você desceu pra algum lado aqui, pegou a linha vermelha. Entrou numa bocada. Entrou numa bocada, Domenico Gato. Não tem que se apavorar, mano. Prepara o caixão. Desliga o farol. E toma rajada de tiro. Vidros. Não. Baixa todos os vidros. Anda devagar. Cumprimenta todo mundo. Tipo, faz cara de mal. Bota o fuzil pra fora. Não dá tempo de fazer tudo isso, mano. Você tá louco? Geralmente, RG, os caras estão ali, todo mundo engatilhado. O cara entra lá com o farolzão alto, porque ele não conhece o lugar. Ele já liga o farol alto e anda depressa. Tá na cara que os caras vão sentar bala. Você viu o que aconteceu? É só desenrolar com todo mundo, mano. Você viu o que aconteceu com a inglesa o mês passado? Você tá louco, meu. De dia, não, mas a menina não conhece, né, RG? Olha, o Bruno Gonzalez, coruja mais inteligente do que o ser Mota. Nossa senhora, também não precisa muito. Vamos pôr uma coruja aqui no programa? Mais inteligente que o Mota. Vamos pôr uma coruja no lugar do monstro. Nossa, vai pôr coruja, você tá coruja. Louco. Fica aqui do teu ladinho, assim. Uma coruja? Quem você prefere do teu lado, a coruja ou o Mota? A coruja é um bicho bonitinho, né? Bonitinho. É bonitinho. E a coruja, se você ensinar, ela consegue fazer cocô no lugar certo. Mota não. Mota não. É mesmo? Sério? O Mota não faz no lugar certo? Mota não segura mais. Tem uma caixinha de areia aí na rádio. Vamos lá. Três... Não pode ser, vocês estão loucos. Momento sem parar. Ainda mais fácil sem parar. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Desculpa, bota pessoal, do sem parar que tá despencando tudo aí. Ai, Jesus. Gente. Ai. Toca as drubas. É um tubão, velho. Meu Deus do céu. Você é chupador de cana. Ai! Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cana. Ai! Alô? Alô? Quem fala? É o Douglas. Ô Douglas, tudo bem? Tudo. Douglas do quê? Douglas Alves Paiva. Isso. O Sombra não tá se aguentando. Tá se aguentando. Chupa do médico. Traz tua irmã. Traz ela aí que a gente dá um jeito. Pode ir pra ela, é zoada mesmo. Não faz mal, pode trazer aqui, é só pra desmoralizar. Pra falar pra todos os seus amigos, catei a irmã desse trouxa aí. Não fala assim. É legal, ele quer. É, mas ele falou que quer. Oi, quantos anos tem, ó, trouxinha? 24. Ah lá, RG. Aí, tá vendo? Sumiu aí, ô. É, velho. Tô achando que ele que quer, velho. E aí, RG, o que você acha? Ah, Dodô, tem bastante, sabe onde? Lá em Santa Isabel. Bastante? É. É mesmo? O quê? Você vai lá na praça, aí tem aqui, fica aquele monte de caipirinha lá, tudo com aquele cigarrinho de pai, vai lá, tudo fumando. Ah, tudo. Sensacional! Ai, meu Deus do céu, e o bairro, hein? É, Jardim Verônia. Verônia? Jardim Verônia. Nossa, meu Deus. Na Itália. Aí o time. É São Paulo. Ensinado, pô. Rumo ao Libertadores, ano 2018. Rumo ao G15 primeiro, Douglas. Rumo ao G15 primeiro. Vamos um passo de cada vez. Ô, Douglas. Oi. Já comprou ingresso pro jogo aí domingo? Não, eu quero ir na torcida Estádio 97. Aí, rapaz. Garantiu, hein? Conforto total, hein? Aí sim. Douglas, o Dorival Júnior teve a semana inteira pra trabalhar, meteu o militão no time. Aí, o que, que você achou dessas alterações que ele fez aí? Ah, eu achei bom, mas é estranho o Juscelino jogar. O Juscelino tava comandando ali o meio campo. Eu acho que ele não podia ter saído, não. Mesmo ele sendo mais cadenciando o jogo ali, ele é importante pro nosso time agora. Vou fazer uma pergunta. Vocês acham que é só uma questão de opção tática? Não por uma questão de... falar, não, eu prefiro esse ou aquele. Ok, os técnicos têm as suas preferências pelos atletas, ok? Sim, sim. Mas hoje, os atletas, eles são monitorados por GPS. Sim. O GPS, não só nos jogos, como nos treinos, monitoram quanto costas, o jogador se locomove dentro de campo, a velocidade, etc e tal. Muito legal. Será que isso também não é uma coisa que possa ter dado algum embasamento pro técnico? Eu preciso de velocidade. Deixa eu ver aqui, quem não tá dando velocidade no negócio, isso não é uma informação, eu tô colocando em hipótese. Claro. Porque com esse negócio de você usar a ciência a seu favor dentro do futebol, você deixa assim, o que não dá pra negar é se o cara é bom de bola ou não, você concorda? Claro. Sim. Isso não é GPS que marca, se o cara tem o dom de dominar uma bola, chutar, driblar, domínio de bola, e futebol no pé, isso não se discute. Mas a parte física... Mas a questão é... ganso da vida. Intensidade, que é a questão do ganso. Intensidade, recuperação... O futebol moderno, ele não... O futebol moderno hoje não permite mais em determinado... Quando muito, um jogador que não atue, que fica mais tipo Ricardo Oliveira, ou como é um ganso, que assim, não tem jeito, não vai. Um time grande não dá pra ter nenhum jogador assim. O que o Dorival deve estar buscando é exatamente isso, é equilibrar o time. Qual é o equilíbrio do time? É velocidade. Ele está buscando velocidade. Velocidade é meio campo, velocidade ataque. Porque se não combinar esses setores, complica, velho. Você fica distante, você fica espaçado. Então você tem que buscar esse equilíbrio. Eu não acho que sacou por problema técnico, por deficiência. Sacou porque quer tentar achar equilíbrio. Quer tentar dar mais velocidade ao time. Você concorda, Douglas? É, mas eu acho que tem que armar o time, né? Porque não basta ter velocidade se o cara vai correr errado, né? Então, mas tá buscando. Pra achar, ele tem que mudar. Sim. É. Talvez... Eu consegui deixar o Jusilei ali e colocar esses jogadores da base que talvez possa virar, igual virou o que foi vendido aí recentemente. Então, mas qual é o meio-campo que ele montou, Marcão? Ó, o meio de campo do São Paulo pra domingo aí, ó, vai estar o Militão na cabeça de área, Petros Hernanes, o Marcinho e o Marcos Guilherme. Ou seja, vai no 4-1-4-1. Então, é o volante, o Militão, o Petros e o Hernanes pra fazer aqueles dois volantes que chegam. Então, ele tá com o Hernanes e os dois Petros. Chegando e fazendo armação. Pois é. E o Marcinho e o Marcos Guilherme. Talvez, o que que ele viu? Se ele entrar com o Hernanes, Petros e Jusilei, ele fala, porra, não tá fluindo, entendeu? Não tá fluindo, é. Tem que mudar uma peça, é a opção que ele tem, pô. E outra coisa também, Douglas, o Mano Menezes aí vai vir com um time alternativo, tá? É, o Cruzeiro joga no meio de semana aí contra o Grêmio aí pela Copa do Brasil, e o Mano Menezes vai escalar um time, ó, Rafael, Ezequiel, Léo, Digão e Brian, Hudson, Nonoca, Robinho e Alisson, Rafael Sobis e Sassá. É, esse meio de campo, principalmente do ataque do Cruzeiro, precisa tomar cuidado, cara. Só toma cuidado. É rápido, hein? É alternativo, mas Sobes e Sassá... É rápido. É. Não tanto Alisson pelo Sobes, mas o Sassá é rápido pra caramba, o Alisson é rápido pra caramba. Essa história, ele fala assim, é que o Cruzeiro tem um time melhor do que o São Paulo e tem um elenco melhor que o do São Paulo. Com certeza. Né? Mesmo você não tendo ali os melhores em tese, os que vão entrar aí vão dar um trabalho do cacete. É, como foi contra o Coritiba. Às vezes esse lance, a gente acaba se enganando, achando que porque o time vai vir com o time reserva, você fala, porque vai ser mais fácil. Os caras que entram, quer mostrar serviço, acaba dando mais trabalho do que o titular. Ô Douglas, deixa o seu palpite então. Ó, eu acho que o Cruzeiro é freguês pro São Paulo no Campeonato Brasileiro. Isso é verdade também. É. Eu acho que vai ser 1-0, tá bom, João. Boa. Qualquer vitória tá bom, não importa. Né? Não importa. Só não pode ser roubado, como o corintiano gosta. Isso não. Isso não. Roubado não. Nossa, roubado não. Mais prejudicado que o Campeonato Brasileiro. Roubado não. O Corinthians é o time mais prejudicado que o Campeonato Brasileiro, mané. Roubado não. Inclusive, ó, contra o Coritiba, o Corinthians ele foi garfado. Contra o Vasco, mesmo vencendo, o Corinthians ele foi garfado. Outros jogos aí do campeonato, pelo menos mais uns três, o Corinthians ele foi derrubado pela arbitragem. O São Paulo, no domingo, foi prejudicado. Em nenhum momento eu vim aqui reclamar. Mas é lógico, eu sei que meu time também viu. Larga de Chile. Sim, senhor, peraí. Larga de Chile. Um pênalti clamoroso em cima do Militão ali. Para, que pênalti, que pênalti. Ah, você sabe que foi. Único lance que o São Paulo teria motivo pra reclamar. E o impedimento? O segundo gol do time lá do Bahia, que de fato tava mesmo. Então. De fato tava mesmo. Aí outro foi pênalti. Não, não foi. Aquele do Arboleda, que um maluco lá de 3 metros de altura, o outro encosta na costela dele e se joga lá, você vai falar que é pênalti também? É de catar, o larga de ser chorão. Não, esse do Arboleda não, mas eu tô falando assim, o Diego Militão foi puxado pela camisa. Sim. Foi puxado. Foi mesmo. Ah, vai, futebol é pra macho, não quer contato, vai jogar peteca, rapaz. É por isso que você não joga, mano? Não, não jogo porque eu tenho problema no joelho. Ah, mas você é puxado, pô. Tem problema no joelho, né? Tem problema no meio da perna mesmo. Eu sei. É isso. Douglas! Mamar no jegue. Oi. Um abraço pra você, cara. Mandar um chupa, mano. Ah, é pro inferno você também. Mandar um chupa pros palmeirenses que eu conheço. Aí. É o Caio. Domênico. Domênico de novo, chupa. Vai te catar, ô manézão. Vai lá, o melhor elenco do Brasil, vai lá, Real Madrid. E o teu que tá caindo pra segunda, ô mané. Não tem mundial, mas tá caindo, mas o meu não cai, ô otário. O seu não cai. Duas vezes. Tem um rebaixamento que libera. Esse ano não, desculpa, esse ano não. O teu tá caindo aí, ô manézão. Acaba, não tá. Não, tá. Tá, hoje cairia, não tem conversa. Campeonato acabou hoje. Então, se eu também não tá na Libertadores? Não importa, mas hoje cairia. Hoje estaria na Libertadores. Mas não acaba hoje. Então, não importa, não acaba hoje. Não cai o Cato. Douglas, um abraço, Douglas. Valeu. Um abraço. Ó, tem que estar às 9 da manhã na rua Curumins. Caiu no Paulista. Mas aí então vai ficar... O Domênico gosta de ficar falando de história, de contar história, porque é história, né? Verdade. Então, se ele for ver a história, ele vai ver que realmente não foi. Acho que foi. Tá bom. Acho que foi. Ô, Douglas! Oi. Rua Curumins, número 5. Número 5. Às 9 da manhã, tá bom? Douglas. Ok. Ô, Douglas. Valeu. Oi. Não vai de chinela, hein? Não. Eu sou falta de Dallas. Então tá bom, mano. Vai de smoke. Vou dar um abraço aí pro Alex e pro Anderson, que tô escutando aí. Boa! Abraço aí a todos aí da Vila Verônia aí. Abraço. Valeu, Paulino de Gala, velho. É o cara com o espanador, velho. É. Tchau, valeu. O corintiano, quando vai de gala, vai de galinha. Esse trouxa que desligou aí, ó. O trouxinha que desligou, não falou a frase, não vai concorrer a camisa. Manezão, trouxa. Mané, chupa aí o trouxão. Não falou. Chupa, mas, trouxão. Ele tá com vergonha do meu usar essa camisa. Tá com vergonha. Chupa, mané. O Zé Fontinha me passou uma... Zé Fontinha? O que foi, Zé? Zé Fontinha. Diz aí, Zé. De novo, Zé Fontinha. Olha o Zé Fontinha. É? Não vai mais? Não vai mais. Dias contados? Não vai rolar mais? Pablo não renova. Como assim? Também com aquele risco branco na cabeça? Nossa. Tá bom. É mesmo? É, aquele risco branco na cabeça. O que rolou? Dias contados, hein? É mesmo? É. Vai ser afastado também? Não sei, mas é tipo assim, se não é... Tipo assim, vamos ver se negocia, né? Nossa, velho. O Zé Fontinha me passou. Rolou. Pior que joga a bola, hein, mano? Júnior Tavares. Será? Ah, mas ó. Acho bom jogador. É que é moleque ainda, né? É. Tá a cara quebrando, de mala também. Tá quebrando né? Na night? Não. Olha, eu não sei porque eu não tô na night, então... É. Né? Vamos lá, terceiro ouvinte no momento, sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Lá vai o Bambi. Ah, tá cantando com toda a força aí, ô, seu chefe. Eu tomei café, a voz ficou melhor. Ah, entendi. É. Vai, Marcão. Tira o bebidão. Ai, ele é gay. Oi. Ai, ele é gay. Oi. Todo dia, toda hora, ele senta, ele adora. Ai, ele é gay. Sensacional. Alô. Que é isso? Alô, túnel. Quem fala? É o Carlos. É o Carlos, Carlos, Carlos, é Carlos, Carlos, Carlos. Eu tô emocionado muito. Olha a boca aí, Carlos. Calma. E Carlos do quê? Carlos Augusto dos Santos. Carlos, Carlos Augusto dos Santos. Carlos Augusto. É. Carlos Augusto. E quantos anos, Carlos? 25, mano. É. 2.5. Oi, da poltrona. Aí, Domênico. Oi. Velhinho, abaixa o volume do seu rádio aí, ô. O volume do rádio, fecha a janela, volume. Tira do Viva Voz. Marcão. Isso aí eu não sei se pega, mas se der na mão, segura, hein. Vai lá, tira. Ele tá com kit barulho completo, né? Completinho. Ah. Tá uma criança chorando atrás. Tá me dando agora. Aí sim. Agora aí, sim. Carlos. E aí, RG? Então, Dodô, seu nome completo é? Dois Augusto. Carlos Augusto dos Santos. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Diga, diga. Sinceramente. Pera. Eu Augusto muito quando os calos não doem. É, mas é eu sensacional. Adoro. Ele juntou duas, velho. É muito bom. Foi demais essa. Ele mas é dois. Espetacular. Foi só dupla essa, hein? Dupla, dupla. DP. Dupla? DP. DP. Então tá bom. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora aí? Oi, eu sou da Quebrada, sou do Grajaú. Quebrada, aí é Carlos. Grajaú é nós. Mas é perto do Maracanã, Vila Isabel. Desculpa, não entendi. É perto de Vila Isabel, Maracanã, Meia. Não, Grajaú, São Paulo, São Paulo. Agora o RG quis dar uma de tipo, você conhece o Rio demais. Pensei que você tava perto do Mano. Não foi não, Mano? É. Não, verdade, galera, RG, mas eu acabei de chegar no Rio. Tava aí. Morando perto do Mano. Rio, aí, tá vendo? Rio. Tá vendo? Aí. No Rio, aí, chupa você aí, tá vendo? Da onde você tava no Rio? É, Jacarepaguá, Zona Oeste. Perto do Mano. Tava perto do Mano. Perto da Barra aqui, perto da Barra. Ô, Mano, você... Legal. Que barulho do inferno. Fala pro cara largar o supino aí, por favor. Ô, Mano, sua casa é aonde agora? Eu tô morando agora, RG número 2, próximo do Meia. Eu sou comunidade. Nossa, você foi pro Meyer? Você não tá na Barra, mãe? Tá. Cuidado que no Meyer tem... Meyer? No Meyer tem muitas termas aí. Meyer. Cuidado, hein? Não, você não tá mais na Barra, mano. Lógico que não, tá. Eu sou comunidade. Lógico que tá. Ô, tá. Chefe, para, meu. Tá querendo ir na verdade, velho. Você é muito salame, mano. Tudo bem, ele até iria. Salame? Porque, assim, ele é. Iria muito forçado. Mas você acha que a namorada dele ia visitar ele lá se ele estivesse no Meia? Lógico que ela iria. Solteiro. Sabe por que ela iria? Ela assiste aquele seriado lá de comédia que o pessoal é do Meia. É, sei. E ela falou que ela tá louca pra conhecer o Meia. Solteiro. Vai conhecer, leva ela meia hora lá e volta. Meia? Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. O Mano, ele só troca a Barra da Tijuca pelo Morro da Mangueira. Agora, RG, você fala muito do Meia e o cara continua lá no supino. Você fala muito do Meia, tipo assim, solteiro no Meia. Que equivalência de bairro seria o Meier em relação a São Paulo? Porque do jeito que você fala, dá a impressão que é assim, cara, é uma pegação geral. Onde tem as casas aqui? Aqui? Pô, aqui em São Paulo inteira. Cambuça. Cambuça. Cambuça. Cambuça. Cambuça. Cambuça. Cambuça. Cambuça. É. Não, mas o nome, né? Cambuça é bem legal. Nome, é bem legal. Cambuça. Acho bacana, velho. Não, mas o RG, aula de tem outros bairros aí que você pode ir pra pegação aí, vai, por exemplo, o cara que vai pra Lapa, que é um bairro boêmio. Você já conheceu, mano? Não, mas, mano, Lapa é muito barzinho, entendeu? E outra coisa. Eu aluguei um hotel uma vez na Lapa, meu irmão reclamou, RG. Ele é muito frouxinho, ele é fresco, ele é fresquinho. Ele alugou, RG, na Cinelândia. Eu sei. Eu sei. A Lapa seria a nossa Vila Madalena, né? Ô, velhinho, esse barulho, hein? Velhinho, pelo amor de Deus, sai dessa porra dessa academia. Mas pelo amor de Deus. Porra, daqui sobe o sangue com isso aí, velho. Juro. Olha. Deus amado. Se fecha numa sala, não sei, cara. Se fecha. Sai dessa se academia. Tranca. Tá insuportável. Porra, velho. Eu quero ir na torcida estádio 97. Aê, aê, Deus amado. Então, valeu, abraço. Beleza, ganhou. Você tem que estar às 9 da manhã na rua Curumins, número 5. Rua Curumins, número 5, travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina de traição, sei. Tá bom? E é uma vaga só, só a sua vaga, tá bom? Beleza, é nóis, então. Boa. Deixa seu palpite, então, São Paulo e Cruzeiro. 2-1 pro São Paulo. Boa, então tá bom. Falou, cara, abraço! Beleza, obrigado. Tudo de bom. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Obrigado. Abraço. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Olha só, pessoal. Quero contar uma novidade muito bacana, hein, do Sem Parar. Porque agora você pode comprar o Sem Parar de uma maneira totalmente diferente do habitual. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Tem mais de 200 pontos de venda de Sem Parar, cara. Eu sei. Tá bem? Então, daqui pra você tá num comércio, você tá de cara lá, tem um display, tem um totem, tá Sem Parar. Sem Parar em todo lugar. É isso aí. Então, quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você já sair usando. Ó, inteligência. Nos totens é muito fácil. É tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do seu veículo. Você espera um pouquinho, o sistema desbloqueia rapidamente. E pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda. Encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Aê. Temos cornetadas, temos sim, cornetadas que chegam no oferecimento. No Banco 24 Horas. 35 anos pertinho de você. Também de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Corneteiros, do estádio 97. Sombra, aqui é o Bruno de Santo André, sou São Paulino. Queria saber sua opinião sobre as contas do São Paulo Futebol Clube. Ah, como o São Paulo está saldando essas dívidas e que se você acha que daqui 1-2 anos o São Paulo pode ser um novo Palmeiras, com as contas saudadas e podendo montar um time melhor. Contas saudadas? É, eu acho. Rapaz, é o seguinte, saudada, como o São Paulo está fazendo esses pagamentos, etc., isso é uma coisa que fica lá internamente do São Paulo. Isso não é uma coisa exposta. É, isso não é exposto. Então deveriam, eu não posso dizer... Né? Mesmo porque eu também não sou um matemático, um financista, para poder dizer se está fazendo certo ou errado. Seria absurdo dizer isso. Espero que estejam fazendo de maneira competente, na contramão do que vem fazendo o São Paulo durante todos esses anos. Que é uma plena incompetência. Agora, com tanto dinheiro que entrou, eu espero sim que, saldando as dívidas, comece a sobrar mais para você montar times competitivos. E para ter times competitivos... não necessita você ser aquele que mais arrecada. Não necessita. Isso está comprovado. Você ter muito dinheiro é bom. Mas se você também não tiver como montar, souber montar o time, você gasta dinheiro à toa. Verdade. Os três times que mais dinheiro tiveram esse ano estão naufragando. Em tese, o Palmeiras, tudo bem. Ah, mas vai chegar na Libertadores? Mas para aquilo que se esperava muito mais. Com certeza. É, o Galo, né? Nossa, você vê aí o Galo e o Flamengo, e você vê o próprio Flamengo. O Flamengo não montou time aí, contratou um monte aí só pra chegar em Libertadores. E pra ganhar a Sul-Americana. E pra ganhar a Sul-Americana, não. Pelo amor de Deus. Malemar pode salvar uma Copa do Brasil, que eu não sei, não. E se não, salvar, conta vai chegar, e vai chegar pesado, hein? Tem dinheiro, né? Eles estão administrando não sei, lá. Não sei. Mas sei lá. Eu também tenho. Ainda, antes de dizer que o Flamengo tá uma beleza, eu prefiro esperar um pouco mais. Uns 40 anos, mais ou menos. Uma coisa é falar que o Flamengo tá pagando dívida. Outra coisa é falar que o Flamengo não tem dívida. Olha. Não, dívida tem bastante. Pra quem lembra quais eram os valores? Pô, era absurdo, meu, a dívida do Flamengo. E agora tem o Flamengo do Tatuapé aí também. Tem. Ah, eu pago pau. Torcedor de um time podre, o Dodô parece o Morphe, o ator do Robocop. Vamos dar risada isso. Do Palmeiras. Vamos dar risada do Palmeiras. Vamos dar risada. Dodô, senta no cipó. Só que vai dar risada. Isso. Chupa, Dodô. João Paulo Santista de Guarulhos. Ah, chupa você, o seu mané. Santista, eu tô deitando. Traz a tua irmãzinha aqui que eu me dá um jeito nela também, o seu mané. Ele tava brincando. Tá brincando, é o esculete da tua velha. Ele usou a música da sogra da Riquinha. Quero que ele se dane e você também, que se achou que tá brincando. É, tá, vamos lá. Ah, vai te catar você. Mas você perdeu. Você perdeu uma grande oportunidade, hein? Do quê? Você tem que dar crédito, você tem que dar valor, porque se o ouvinte, o São Paulino te pergunta sobre as contas do São Paulo, você não tem capacidade de responder, repasse para quem tem capacidade. Para quem está no Twitter, ali, demonstrando como é que é a divisão de todos os ingressos do São Paulo Futebol Clube. Aonde são destinados esses ingressos? Como são distribuídos esses ingressos, que é o nosso mota. Ah, então, então repasse a ele a capacidade para ele explicar que você não tem. Aí a coisa fica um pouco. Aí, você pode piorar aquilo que já está ruim. Aí. A coisa vai ficar feia. Mas não, mota cuidando do financeiro de São Paulo. É louco. Aí, Domênico Gato, será que eu vivi para ouvir você virar pro Sombra e falar: e aí, Sombra? Já caiu a fichinha, Sombra? Já caiu a fichinha, Sombra? Essa ficha não vai cair, olha, cara. Essa ficha pode cair, hein? Calma. É. Pode. Olha. Mas não vai. Não, não vai. Não vai. Chupa Pepa. Chupa Pepa. Não sei o que ele tá falando. Não sei o que ele tá falando. Chupa Pepa. O que que ele falou? Mas aí não é comigo. Desculpa. Chupa Pepa. Desculpa, aí não tem que, não é comigo. Desculpa. Não sei o que ele tá falando. Que são os porcos aqui? Porco é uma coisa, isso aí que ele falou é outra coisa. Pepa é porco. A Pepa é uma nada porca. Nada. Mas a criança tá aprendendo a falar, desculpa, Domênico. Desculpa, porque... desculpa, foi mal. Não, pode não ser foi que feliz. A semana que vem. Não essa foi criança... feliz, não foi feliz. Desculpa. Pode ser que a semana que vem essa criança já esteja cantando assim, ó. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Marcão, essa musiquinha, Marcão. Essa música fica na cabeça, velho. Que nem aquelas músicas chiclete, velho. É brincadeira, hein? Falar o que tá na cabeça, já. Ah! Mas já eu falo. Então, fica tranquilo, não é agora, não. Depois o Mota conta. 3284-7097. É, daqui a pouco a gente vai colocar mais ouvintes no ar. Você também pode participar do programa através do facebook.com/energia97fm. Como estão fazendo a Dri Queiroz... Falando Dali Mota, Dali o quê? Dali o quê? Dali alfafa. De novo? Dali o quê? Deixa eu ver aqui, o Dick Batista. Olha o Dick Batista. O Dick, hein? O Daniel Fernandes, Bruno Henrique, o mais corintiano que tem no Brasil. Nossa. O Thiago Cirino, fala Tricolor. É, Tricolor tá falando... O Will Basílio, chupa Peppa Pig. Aí não é com o Dodô, não. Rodrigo Rangel da Paixão tá aqui também. O Junior Priest... Chupa, mano, caloteiro. Chupa, mano. Ah, pro inferno. É isso aí, galera participando é lá. Campeão. E tem cornetada. É o Romero, que mexe com o butico do mano e o deixa assim. Faz ele esquecer até do Benjamin. Nossa, esse mano rima, hein? É um puta boiolão. Que é isso? Falou, rapaziada, está 97. Até o Lúcio, São Paulino, da Vila Alpina. Valeu, Lúcio. Sensacional, boa, Lúcio. Foi ótima, Lúcio. Foi sensacional. Olha, eu ia muito falar, boa, cara. Eu ia falar pra você fazer algo útil da tua vida e doar sangue pra alguém, mas se seu sangue for ruim como sua rima, é melhor você deixar quieto mesmo. Vai dormir. Melhor coisa que você faz. Vai dormir que teu maior sono, Bambi. Ah, olha, mas não dorme, não. E vai lá no Prime. Vai lá no Prime Auto Shopping do velho. É que a gente acorda, velho! Vou acordar. Você falou em Prime Auto Shopping, eu fico assim... Ah, empolgadaço, velho. Que é o seguinte... Ô, meu rei, você que acordou hoje, aí você foi atravessar do quarto pra cozinha e aí escutou uma conversa, parou e ficou prestando atenção. Quem que era? A jararaca da sua sogra, velho. Falando pra sua mulher, metendo o pau, falando que você não compra carro, que você... Você é um mão de vaca, que você é isso, que você é aquilo. Aí, você ficou chateado? Fica não, meu rei. Presta atenção nesse recadinho aqui, ó. Vai ficar legal. Vai ficar legal mesmo. Manda aí. Ó, Marcão, presta atenção. Manda. Pra você que quer comprar seu carro novo, novo, novinho, aquele carro zero bala, com segurança e todo o conforto de um shopping, sem pagar mais nada por isso, absolutamente nada, venha, sabe pra onde, Marcão? Ah, pra onde? Prime Auto Shop. Aí sim, é, velho, lá tem toda a estrutura necessária para sair com o seu carro sem se preocupar com nada, absolutamente nada. Ó, lá tem corretora de seguros, financeira, tem perícia automotiva, velho. Boa. Despachante, tem lanchonete. Marcão, você chega lá como se você fosse passear, velho. Aí sim. Você entra lá no Prime Auto Shopping, entendeu? E o que é bonita a loja lá, RG? Ah, eu vou te dizer, as máquinas, Marcão. É. Tem mais de 500 modelos lá de carro, velho. Você fica louco. Você fica doido lá. Frente toda de vidro, animal. Você fica doido. É bonito, bom mesmo. É bonito pra caramba. Ah, Marcão, estacionamento não esquenta a cabeça. É mesmo? Na faixa. Vascão. Porra! Você chega lá, estaciona e vai se divertir. Ó, e pra você que tá cansado também desse papo aí, que neguinho não avalia seu carro na troca, você fica chateado, porque os caras dão uma depreciada legal, hein? Opa. Vai lá no Prime Auto Shop. Tô falando, tô garantindo o que eu tô dizendo. Você tem a melhor avaliação, velho, na troca. Mas não dá outra. Ó, e é o seguinte. Fala que eu vi no Estádio 97. Sabe o que vai acontecer? O quê? Se você falar que escutou o Merjan do RG no Estádio 97. O que que acontece? Você fecha negócio, você compra um carro. Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar um tanque cheio, velho. Nossa. É nada. Você vai sair com o tanque cheio. E com a gasolina, o preço que tá, hein? Ó, você compra o carro, fala que escutou o RG no Estádio 97. Você ganha o tanque cheio. Quer que eu garanta isso? Tô lá amanhã. É mesmo? Vou vender carro pra você amanhã lá no Prime Auto Shop. E é o seguinte, semana passada, Marcão, sábado, foi legal, hein? Galera lá dentro agitada, legal, fazendo negócio, bacana. Então é o seguinte, vamos repetir a parada. Amanhã, RG lá no Prime Auto Shop. Eu e o Baixinho. É mesmo? É, o Júnior. O Júnior consegue ser menor que o Sombra, velho. Sério? Eu pensei que não tivesse. Em pé. Nossa. Tudo bem? Mas e o Jean-Lu e o Lico, não vai estar lá? Não só eles. Ah. Toda a galera lá. Porque o Lico, geralmente, ele faz massagem lá no pessoal que tá lá. Vai dar uma relaxada e sair pilotando legal o carro, velho. Mas amanhã eu tô lá na lanchonete, me procura lá. Vou vender carro pra você. Vamos fazer um arregaço. Vamos tirar selfie, né, produção? Fala. Vamos tirar selfie, vamos fazer o diabo lá no selfie. Prime Auto Shopping! Boa. É amanhã, hein, gente? O RG vai estar lá, hein? E o acesso lá é bacana, viu, Sombra? Você chega pela Marginal, pra quem é da Zona Norte também, por Santana, Vila Guilherme. Falar em acesso? Todo lugar tem acesso. Falar em acesso? Anota aí, Marcão. Anota aí, mano aí. Avenida Joaquina Ramalho, 929, Vila Guilherme. Aí, ó. Ou então você acessa lá aquele famoso www.primeautoshopping.com.br. Falei e disse. Prime Auto Shopping. Boa! É isso aí, amanhã, tá bom? Estádio 97 da Energia 97, tem o resumo das manchetes. Resumo das manchetes! Santos, let's go! É, ontem foi difícil, se não é o Vanderlei! Ia dar ruim, hein? 13 do 9, o primeiro jogo fora, lá em Barcelona, de Guayaquil, e a volta dia 20 do 9 na Vila Belmiro. Será que até lá o Nilmar estreia? Are you ready, São Paulo? Tricolor, domingo de manhã, recebe o Cruzeiro no Morumbi. Mudança aí ficou por conta do Jusilei, que vai pro banco. E o Militão vai de volante. O Jusilei com aquele pandeirão lá, tem aquele bozó lá, hein? Deve virar Militão. Me lembra aquele zagueirão dos anos 80, de bigodão, sabe? Camiseta meio parecendo a barriga embaixo. What the fuck, não, Palmeiras! E o Palmeiras? É. O Cuca disse que fica, hein? Que pena. O Palmeiras no final de semana vai enfrentar o Vasco com problemas, hein? Poxa, o Jailson da massa tá fora, hein? Vai ficar 4 semanas fora, tá com problema aí no quadril. Sem Jailson no gol? Com cheiro de placar. Scream for me, Corinthians! É, o Corinthians, que tá de forga esse final de semana, hein? Parece que os caras tão indo no Parque do Carmo. Todo mundo de forga. Soltar um pipa. Imagina os caras soltando pipa e quando um ralar outro, né? No Romeirão pra correr. Vai lá! Pega o pipa lá agora. Agora você volta e traz aqui. Passa cerol. Nós estamos no verão, mês de janeiro. Vai atrás da pipa. Eita, nós, seu Bento. Pega a pipa lá, Romero. Seu Bento, muito bom. Sensacional. Mas, Dodô, acho que do Corinthians não tem muito o que falar, né? É, tá de folga aí, o seu Bento já resumiu, né, mano? Certo. Mas o do Palmeiras, acho que é onde tem pintado mais novidades, né? Em relação ao Cuca, que diz que pensou até em sair, depois do caso do Felipe Melo, da questão da eliminação. Mas diz que não pedirá demissão. Aí tem o Jailson, um mês fora. Jailson na massa. Né? Jailson, um mês fora. Tem o Mina que quebrou o dedinho, né? Tem três notícias ruins, ficar... né? Quatro notícias ruins, né? Esse jogo aí foi muito complicado. Mina, três meses. Jailson, Dudu e o Egídio, que tá bom. Três meses? Pois, Mina, também é outro bichado, hein? Três meses, cara. Não, não é bichado. O cara pisou no pé dele, é bichado? Ah, mas eu dou bem. Toda hora lesionado, velho. Você toda hora lesionado. É músculo. Mas o cara, porra, mas o cara quebrou o pé dele, pô. Você tá louco? Ah, mas aí que tá, Domênico. O cara pisou no pé do nego, velho. Toda hora é com ele. E como ora, fica ora é a coxa que ele sente, ora é a panturrilha sente. Mas essa vez foi culpa do outro. E o Barcelona, mano, como fica aí? Então, o Barcelona começou a coçar a cabeça já, RG. É igual aquele carrão de luxo que não sai da concessionária. Vive lá dando manutenção. O Barcelona falou, opa, pra trazer esse maluco aí, não sei não se isso é uma boa, hein? Mas enfim. O Dedé... Tomara que não leve, cara, então. Não quer deixar pra nós. Vai ficar bastante tempo parado agora, novamente, é o Dedé, hein, cara. Que pena, cara. O Dedé? De novo? De novo, cara. É, o Dedé também tá com problemas. Ele tem detectado aí um edema ósseo na região do joelho. Aí azedou o pé do frango. Aí ele vai ficar mais um tempão parado aí. O departamento médico do Cruzeiro disse que só vai liberá-lo pra ele voltar quando ele estiver 100% curado, cara. Olha, dá dó do Dedé, cara. Era um jogador que surgiu, né, Sombra? Tinha tudo pra arregaçar. É, um jogador que surgiu com o potencial de ser jogador de seleção, né? É um problema atrás do outro, né, cara? Mas infelizmente tem alguns jogadores que não vai, né, velho? Ô, mano. Eu lembro bem, por exemplo, assim, do Pedrinho, né? Sim. Pedrinho era um jogadorzaço, velho. Mas quebrou o joelho muito cedo. Foi olho gordo do mano. Depois voltou, quebrou o joelho de novo. Depois quebrou de novo, acho que ficou umas três vezes. Olho gordo do mano. Olho gordo do mano. Pedrinho, velho. Pedrinho é bom, mano. Acho que o mano, depois que ele chamava o Pedrinho de podrinho, isso psicologicamente afetou. Acabou com aí o cara começou a saber. Suas palavras. Energia negativa, né? As palavras do mano foram pesadas. Pesado. Acabou. É nada, mas o Pedrinho é um baita cara sangue bom, cara. E o Pedrinho, sempre quando ele volta pra São Paulo, Sombra, ele ouve o programa. Outro dia ele tava aí gravando com o Benji aqui. Sabia. E ele falou, pô, lembro lá, o mano ainda me chamava de jogador que deu PT, ele falou que eu era um carrão de luxo batido. É, sacanagem. Que sacanagem. É, velho, mas o Pedrinho é muito sangue bom, mas esse moleque é gente fina demais. Mano. E ele tinha tudo, né, mano, pra ser um jogador até de seleção, Ô, mano, mas ele agora era bom jogador, muito agora bom. Agora ele fala, ele batia umas faltas muito bem. Agora ele fala assim. Agora ele fala assim, tipo, né, época, pô, né? Lembro a época, mas na época. Acho que tava chateado. Acho que se cruzasse com o Pedrinho, hein, mano. Ô, mano, quem será que ficou com mais raiva de você, o Pedrinho ou o Shaid? Acho que os dois, cara. O Shaid também. O Shaid, eu não lembro, mano, o Shaid. Ah, eu tinha chegado o Shaid aí, mas foi pesado, mano. Não, eu não gosto nem de repetir, mano. Ah, mas eu repito por você. O mano chegou falando que a culpa do mal... Não, então tá bom. Coitado do Shaid. Não, mas eu me arrependo mesmo. Do Shaid eu me arrependo, cara, porque... Ah, mas do Pedrinho você também se arrepende? Não, me arrependo também porque... Nossa, mas eu virou um mano bundão, né? Não, bundão não, mas... Você vai queimar no fogo do inferno por causa disso, mano? Ah, eu acho que eu vou ter pelo menos uns 6 meses no inferno. Depois eu vou pro céu. Mas... Não, o Pedrinho vai cara sangue bom. Inclusive, Sobral, quando ele estiver em São Paulo, cara, chamar o Pedrinho pra colar aí no estúdio. É verdade. É, tem várias histórias. Pedrinho é gente finíssima. Mano, você fica tranquilo. Que com certeza vai demorar muito pra você ir dessa pra outra. Faço voto que você fique muito tempo conosco. Né? Agradeço. Mas o dia que você for dela, você já tá recuperando. Você vai pro céu direto. Ele faz programa com o Benjamin todo dia. Você tá de brincadeira. Aguentar o Nariga, você tá de brincadeira. É verdade. Aguentar aquela mala, velho, todo dia. Porra, você tem passagem. O cara vai falar, opa, mano, opa, abre. E se o mano tiver na fila, o cara fala, passa, passa à frente, passa à frente. Vai começar a nascer asinha de você, mano, de anjo. E nós aqui também, viu? É verdade. Vocês também têm uma vaga garantida no céu. É o Mota, é. Nós estamos aqui no céu fácil. Estamos no céu, com o Mota aqui no céu. Nós estamos com vaga fácil ali. Manda rapidinho um abraço pro São Paulino Marcão, que tá lá na escuta, a galera toda lá no Prime. O Prime? Oh, um abraço pro Marcão aí, que tá aí no Prime. Boa, Marcão. E os jogadores que não jogam no, do Palmeiras, né, que estão fora durante um tempo também. Sim. Nossa. Agora tem uma daqui, velho. Tem um aqui que eu pensei que nem tava mais, eu pensei que ele era da turista. Quem é? Arouca. O Arouca eu achei que era Arouca, velho. Vai estar aqui, né, na lista, tem que pôr. Arouca. Mas essa lista, ele vai estar sempre aqui, é eterna na lista. É o famoso, mas, ó, eu pego, eu compro, eu quero, e aí vai acumulando um monte de jogador, né? Mas esse cara, mas ele, o Arouca, jogou, ele só jogou no Santos. Não, mas ele jogou. O Fluminense, ele foi bem também. Mas ele é mentiroso, jogador mentiroso. Vocês acham? Arouca, não, ele é bom jogador. Não, o Arouca, ele é volante, mas ele não tem característica de volante. Ele não é um cara que desarma bem, ele não é um cara que tem bom passe. Ele não é um cara que finaliza bem de média e longa distância. Ele preenche bem espaço. O Arouca, Santos, o Arouca jogou muito no Santos. O Arouca tem uma assistência na final da Libertadores. Ele tá bom. Vocês podem falar o que for do Arouca. O Arouca no Santos, no Santos, jogou. O Arouca, talvez ele não teve tempo de jogar. Ele jogou muito pouco. O Arouca, ele desarmava e entregava rápido. Como não? Não desarma bem, não. Só pra concluir, jogadores que estão fora, Jailson, né? Jailson, Mike, o Mina, o Juninho, o Thiago Martins, o Arouca. O Arouca é eterno. Moisés, Dudu e William. E o Egídio? Quase um time, hein? O Egídio, que segundo o Cuca, tá, está em processo de renovação de contrato. Quem? 10 anos, parece. Quem está com processo? Egídio. Renovação, o Cuca. O Cuca, segundo o Cuca, abre aspas. Perguntado se ia ter renovação do Prazo e do Egídio, o Cuca falou, os dois. Estamos negociando, não sei em que pé está. Eu, o presidente, o Alexandre, falamos do Fernando, do Egídio. Vamos renovar? Vamos. Estão discutindo valores com a diretoria, não é de agora. É isso aí. Não, você não tá falando isso. Mas não pode, não pode você, condenar o Egídio por um pênalti perdido. Você... Aí não, né? Não é por isso que ele quero dizer uma coisa pra você. O Egídio é um bom jogador. Quero dizer pra você uma coisa, Sombra. Perdeu o pênalti que perdeu, pô. Ela perdeu o pênalti. Presta atenção aqui. Presta o Zé Fontinha, que foi? É, o Zé Fontinha falou uma coisa pra mim aqui também. Lá vem. Ah, é? Um ano, é dois? 2 anos? Pé. Ah, valeu, Zé. Obrigado. O Zé Fontinha me falou outra coisa aqui também. Que o Prazo ele quer, mas ele quer renovar, mas quer contrato de 2 anos. É, tá. Mas que é? O Zé Fontinha tá jogando pros dois lados agora? Mas falou lá, falou aqui um outro. O Zé Fontinha falou aqui também. Ah. O Prazo, tudo bem. Egídio, não. Não, mas foi o Cuca, não foi o Zé Fontinha que falou. Foi mas o pessoal aqui tá falando pra mim que... Não. É só pra dizer que quer, mas não quer, na verdade, né? Vai oferecer metade do salário. Agora, pra você. Né? É um absurdo. Atenção, diretoria do Palmeiras. Não. É um absurdo vocês pensarem em renovar com o Egídio. Absurdo. Por quê, Dodô? Porque é ruim, fraco. Não estou falando isso agora. Peguem as gravações. Não é por causa do pênalti. Não é por causa de pênalti aqui, não. Pode condenar o cara por causa do pênalti. É que o pênalti é a sacramentação da coisa. A é um jogador fraco, tecnicamente muito fraco. É um jogador que vai embora, não marca. É um jogador que, como lateral, fraco. Ah, mas cruza errado a todo instante. É difícil acertar uma bola. Lateral, ele tem que fazer o seguinte: lateral, pra mim, é o lateral, é aquele cara que às vezes, ele, na maioria das vezes, ele tem que ajudar muito com a defesa. E quando se manda, cruza certo. Pelo menos, o zagueiro tirou na marca do pênalti, pra cruzar toda hora no primeiro pau, pra nego tirar do primeiro pau, é fraco. Não dá, o Egídio não dá, desculpa. E outra, a torcida do Palmeiras tá ressabiada pra caramba com ele. Diga, mano. Ah, sim. Esse cara vai ter problema no Palmeiras, ele não vai ter paz. É melhor deixar o cara seguir a linha dele, lá em outro time. Vai pra outro canto, velho, no Palmeiras não dá, não dá. O Egídio não dá, me ouve o que eu tô falando. Diga, mano. Só passar a informação aqui, Sombra, relembrando aí o que o Bento já tinha dito aí no começo do programa, que o Corinthians ele recusou uma proposta aí pelo Luca, que o Nantes havia feito aí de 2 milhões e meio de euros. O Corinthians ele disse que só aceita negociar a partir dos 6 milhões. E lembrando que o Corinthians só tem 60% do atleta. E outra, Sombra, as datas aí já foram definidas aí para os próximos confrontos aí da Libertadores. Ah, é? Ó, por exemplo... Barcelona e Santos, tá certo? Vão jogar o primeiro jogo lá em Guayaquil, no Equador, dia 13 do mês de setembro. Botafogo e Grêmio também jogam no dia 13. E o jogo de volta acontece aí no dia 20, tá certo? Do próprio mês de setembro. Grêmio e Botafogo e o Santos também jogando no dia 20 contra o Barcelona de Guayaquil. E peraí, o José Fontinha tá falando comigo agora. Hã? Não. Sim? É? Tá, entendi. Vou falar aqui. Tá bom, obrigado. puta, não acredito. Ele falou? A diretoria, com relação ao Egídio, a diretoria até queria renovar. Ah, é? Mas ele parece que não quer, não. Ah, o Egídio? Não tem mais clima. O Egídio tem orgulho, falou, né? Ele tem orgulho próprio. Graças a Deus que ele acha. Aliviou, a diretoria aliviou queria. Lado, né? Meu Deus, diretores! Então, pelo amor de Deus! Então o Zé Fontinha do Shadow, Sombra tinha razão, mas o Egídio não quer. Graças a Deus que ele não quer. Vai embora! O Zé Fontinha me falou aqui que já larga. Era. Egídio no Palmeiras já era. Graça, tomara que vá embora mesmo. Deve jogar agora, mas fim do ano. Vai jogar, calma. Escuta aí, ó, vai jogar no Vitória. É porque não tem mais clima com a torcida. Bahia, esse time é que segue, vai jogar com ele. Não vai ter paz. Dodô! Ah, você tá de brincadeira. Vamos falar do Extra, Dodô. Porque você tá muito amargo, nervoso. Então fala do Extra. Agora você me deixou feliz porque eu vou falar do Extra. Quando eu falo do Extra, eu fico feliz, velho. E vou falar uma coisa, você vai ficar feliz, Sombra, porque Pet é da família. Pet é da família, por isso Extra. Tem os menores preços para o seu melhor amigo. As suas filhas, Sombra, é o melhor preço, sei lá. Opa! 20% de desconto em todos os produtos anunciados acima de 10 quilos nos cartões Extra. Confira essas ofertas que são espetaculares. Olha, alimento completo para cães, Speed Dog, frango assado, 10 quilos e 100 gramas. Por apenas R$23,92 nos cartões Extra. Maravilha. Biscoito, esse daqui, nossa, suas filhas adoram. Biscoito para cães, que é o Dog, 400 gramas. Leve 3 por apenas, só isso? Não. Quanto? Pô. Leva 3 por apenas R$10,12 a caixa. A cada lê direito, só falando, aí, biscoito não, para tá cães, errado. Que é o Dog 400 gramas. Leve 3 por apenas R$10,12 cada. Cê tá louco. Osso Palito X-Dog. Esse, Palito X-Dog? Amigo, seu amigão gosta desse, hein? Osso Palito X-Dog, leve 3 por apenas só... R$4,24 cada. Você é louco, você tá falando isso. Agora você, louco. Você que tem um gatinho, gatos, atenção, você que tem gato. Areia sanitária Pipiquete. O pessoal compra aqui pro Mota. 4 quilos, leve. O Mota gosta. Leva 3 por apenas R$8,49 cada. Aí tem um shampoo banho gato. 500ml, leve 3 por apenas R$6,71 cada. Olha, meus amigos, os menores preços para o seu melhor amigo. É só aqui no Extra, não tem pra ninguém, não. É só no Extra. Boa. Você merece. Extra Economia é Extra. Vamos lá, garoto. Ouvintes no ar, 3284-7097. Toca, Asdrubal. Você é o chupador de cana. Ai. Sei que pedala, mano. Sei que pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Alô? Ai, cambada de prego. Falando nisso, você volta hoje ou amanhã, ô amanhã. Mano? Amanhã. Ah, então beleza. Alô? Consegui, baralho. Truco. Beleza, Marcos? Vai buscar ele, Marcos? Você busca ele sem nada. Dá pra eu preparar alguma coisa até amanhã pra receber meu irmão em casa. É, o que você prepara geralmente, Marcos? A rosca. Que isso? Tá jantando, tá jantando irmão? Teu irmão? Você tá jantando é. Teu irmão? Se desgraçado, Domênico. Às vezes o cara chega de sexta pra sábado, me liga às 5 horas da manhã. Ô, vem abrir o portão porque eu esqueci a chave. Ah, entendi. Então tem que me precaver, entendeu? Ah, mas é melhor do que ter que ir buscar no aeroporto. Ah, mas aí ele ficava esperando lá. Ah, é? Ah, te catar. Alô? Fala, Dudu. Opa, quem é? É o Mário. Mário. Mário. Mário. Ai, ai, ai, ai, ai. Mário. Mário do quê? Mário Coite Ider. Ider. São Paulino. São Paulino, esse aí. É, tem ficha já. São Paulino, né? Tricolor. Ah, já tem. É. Já fala com ele aí. Tem ficha aí. E você ide no jogo? Ah, mas aí é sensacional. Sensacional. Salvou a hora de novo, hein, Ider? Nós, demais, cara. Você pensou que eu ia fazer. Você pensou que eu ia fazer de novo do coite, né? E aí, Mário? Já pegou o ingresso pro jogo, mano? Bora. Eu já quero pegou? Ir na torcida do estádio 97. Aê! Bom. Boa. E aí, Mário? Expectativa pro jogo domingo aí, cara. Dorival Júnior, né, semana inteira pra trabalhar, fez algumas mudanças no time. Aí, o que você achou? Cara, a única mudança que eu tô achando estranha é o Justinei sair, cara. É? É, ele fala que é pro... um novo estilo de jogo, que o Petros e o Justinei com o mesmo espaço no campo. É. Mas eu acho que, não sei, cara, o Justinei tem se destacado nos últimos jogos, cara. Então, mas eu acho, ainda bem que você tocou nesse ponto aí, eu acho que hoje o Dorival Júnior... Você gostou que ele tocou nesse ponto? Boiola. Ficou, não, mas você ficou úmido? Conta um pouco mais, dê detalhes. Fica na sua aí, gambá, deixa eu falar do São Paulo. Então, Mário, é o seguinte, eu acho que o Dorival Júnior vê o Jusilei hoje brigando com uma vaga no time, Com o Petros, cara, não é nem com o Militão. Ah, eu acho que briga com o Militão, hein? Será? Não? Porque ele tava até falando hoje, numa entrevista que ele deu aí com relação ao Petros, ele falou assim, eu vejo o Jusilei e o Petros usando o mesmo espaço no campo. Então, entendi. Eu acho que, de repente, ele pode estar pensando aí, o Jusilei e o Petros concorrer por uma vaga aí. Eu acho que o Militão aí com ele tem treinado bem, pelo que ele falou. Então, Mas o Militão cativa, né? É um jogador promissor. É jovem ainda, né? Eu posso me enganar no que eu tô falando. A gente não é vidente. Mas todas as vezes que o São Paulo esteve com problemas, foi recorrendo a jogadores da base que o São Paulo acabou melhorando, né? É, verdade. No ano passado, com Luiz Araújo, com David Neres. Quem sabe, de repente, agora, não é subindo um Militão da vida, embora tenham vendido aqueles que eram pra estar lá da base, né? Vai o Brenner, vai saber se o Brenner depois aí não dá uma... Também. O que você acha aí, Maru? Ah, cara, então, eu acho que o Sombra até falou, uns 4, 5 jogos atrás aí, Jusilei, ele defendia, armava o time, fazia jogadas de ataque, cara. Eu acho que ele deveria manter o Jusilei no time, cara. Mas você não acha que o Petros tá bem também? Qualquer rival aí, cara. Você não acha que o Petros tá bem também? Não, tá bem. Não, eu acho que ia jogar os dois. Então, mas aí entra naquilo que a gente tá falando. Dorival Júnior tá tentando uma alternativa pra poder deixar o time um pouco mais leve e recompor um pouco melhor. Porque se tá o São Paulo hoje, cara, é um time que tá com o psicológico abalado, vamos dizer assim. Então, os caras estão meio desorganizados em campo. O que acontece? Às vezes os caras sobem de maneira desorganizada e, quando volta não recompõe direito. Acaba tomando gol em contra-ataque. Então, se você não tem um cara veloz pra poder acompanhar os atacantes dos caras, mano, aí, fica complicado, né? Ô, Marcão, eu acho que a desorganização de São Paulo chama a lateral direito, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, mas não só ele, né, mano? Ah, o setor direito de São Paulo é ruim demais. Ah, sim, mano. O esquerdo é péssimo e o direito é péssimo vezes dois. Mas agora volta o Buffarini, pô. Ah, agora vai. Filha da mãe, ainda tira um barato com a gente. O problema do São Paulo, eu acho que o São Paulo tinha que apertar um pouco mais a marcação, marcar sob pressão. Acho que o São Paulo dá um pouco de espaço demais. O problema não é se você marca pressão ou não. O problema é que dá espaço. Então. As linhas são muito espaçadas. As linhas são muito espaçadas. Não vai em cima, né, Sombra? E marca com os olhos. Então, mas marca com os olhos. Você vê que todo time chega na área do São Paulo com facilidade. Sim. Não pode, você tem que chegar. Você não pode só cercar. Né? E presta atenção também como os jogadores, geralmente, da linha defensiva do São Paulo e os volantes, quando eles tomam contra-ataque, além da recomposição não ser rápida, você pode observar, eles olham sempre a bola, eles não olham o jogador oponente que se desloca. São jogadores que marcam a bola, e isso é um erro primário do futebol. Isso é treino. É treino. Você tem que marcar o jogador adversário. Sim. Por isso que sempre sobra jogador solto para concluir a gol. Foi assim com o Botafogo no Rio, foi assim com o Curitiba também e foi assim com o Bahia. Então, o Atlético Goianiense, lembra aquele empate que também foi muito fácil. Mas aí eu acho que não entra nem o treinador, cara. Isso aí é um erro básico. O cara vira jogador de futebol profissional e não consegue entender o básico, cara. Então, não é culpa do treinador, mas isso aí você arruma treinando, cara. Compactação é treinando. Pode pegar os pés de boi lá, se você treinar, os caras vão compactar. Não, mas cara, o lance de marcar a bola e não o jogador. Mas é treino também. Isso aí é um absurdo, cara. É, o cara tem que ser mais time de futebol, você imagina uma folha de sulfite aqui. É isso. Tá certo? Se um lado da folha vai, o outro vai junto. Exato. Se o ataque sobe, a defesa sobe. E vice-versa, cara. É isso aí, tem que ser um grupo. Você tem que obrigar o jogo a acontecer. Em 25% do campo, 30% no máximo do campo. Você tem que obrigar o jogo. Que aí o mano vai ficar todo feliz, que eu vou falar, mas eu não sou tonto. Vou falar, o Corinthians é o time que melhor faz isso. Boa. Tem obediência tática digna de time europeu. Não tem ninguém que se destaca absurdamente individualmente. É um time. Aí como você tem os jogadores mais próximos, primeiro, você tem menos chance de errar passe, porque eles estão mais próximos. Sim. Se deslocam. Quando você tá com mais fechadinho, o cara também não acerta o passe. É difícil pro outro time, porque tem aquele paredão de jogador ali compactado. É não isso, chega. É Corinthians isso. É um time nota 6 com futebol, nota 8, nota 9. É verdade. Esse sim, é você tá falando individualmente, eu acho que é um time nota 7. Entendeu? Não acho que é tão 6 nota assim. Nota 6, RG, você tá de brincadeira. É. Fagner, tem bons jogadores. Pablo, não, não Guilherme Arana, Rodriguinho. Eu não estou individualmente. Jadson, não, hoje, né? Hoje. Não, mano. Cristiano Romero. Maurício, não é individualizando. Momento, né? É um time que você pega, esse time, é um time nota 6, velho. É verdade. Mas você vai, acha, RG? Você vai individualizar? O Corinthians é um time nota 9, jogando bola é um time nota 20. Ah, bom. Não, tá, vai. Mas... Vai. Tá bom, vai. Ô, Mário. Fala, Sombra. Respeitando a vinheta aqui. Momento fanfarrão. Momento fanfarrão. Só pra encerrar uma informação que vi no Globoesporte.com agora há pouco. São Paulo teria interesse no Léo Cittadini, meia do Santos. O que se diz é assim, que é uma negociação complicada. Primeiro porque assim, ele não vem jogando muito no Santos, entrou poucas vezes. Sim. No Santos, ou seja, não parece ser o jogador da preferência ali. Mas... Tem um entrave dele, é Lucas Lima. É. Mas diz que a preferência do jogador talvez fosse atuar na Europa. Mas tem uma coisa muito estranha aí, Sombra. É. O Dorival não colocava o cara. E hoje ele tá no São Paulo e quer levar o Léo Cittadini. Não tem coerência nisso. Mas não é o mesmo caso de... ocupar a função do Lucas Lima, não é ele, isso? Exato. Ele não, então, aí não tem espaço para dois. Bem, então no São Paulo ele vai para ser banco também. Por quê? Mas no São Paulo... Mas o Cueva é diferente. Não. O Cueva é um cara que chega mais à frente, não faz aquela condução. Pelo que eu entendi do Lucas Lima, do Léo Cittadini, é um típico meia de armação. É. Ou estou errado? É o mesmo... Não com a mesma categoria, mas não. É o perfil Lucas Lima. O São Paulo não tem um meia. O mais próximo de meia-meia que o São Paulo tem nesse sentido é o Jonathan Gomes. É. Me parece. Não, mas o Cueva não é? Meia é, mas é um meia de carregar não, bola, não aquele meia de... Não é, viu, mano? Não você é, vai entender, mano. Tem meia carregador e meia de distribuição. É. Por exemplo, o Moisés no Palmeiras, ele entrou no jogo do Palmeiras, você vê, é o cara que ali centralizou as ações no meio de campo e distribuía passes, enxergava o jogo. Uhum. O Cueva é um meia mais de carregar bola e drible, de ir pra cima. Mas você não acha, Sombra, que o Hernanes pode ser esse meia que o São Paulo busca hoje? De distribuição do jogo? Distribuição, sim. Então, eu acho que nesse momento, sim. Então, porque sim. O Hernanes hoje, ele já não é mais aquele jogador que pega a bola e sai correndo em velocidade. Não, não. Hoje o Hernanes, aí, o perfil dele é o passe, é o lançamento. Sim, sim. Tem que ser essa função. Hoje sim, o Hernanes é esse cara da armação. Ô, Coite, quer falar mais uma coisa, Coite? Não, só dá o placar aí, então, Sombra. Boa. Manda o placar, então. Amanhã vai ser... Domingo vai ser 3-0. 3-0? Ó, você tem que estar lá na... Vamos somar 6 pontos, hein, Sombra? É porque é 3 pontos amanhã e mais 3 pontos mês que vem contra a Galinhada. 3-0. Galinhada. 3-0 é festa, hein? Ó, o Bambi. O Bambi tá em choque, mano. Ó, você tem que estar domingo, 9 da manhã, na mais rua Curumins, número 5. Pode deixar, só. Posso fazer o merchan aí? Pode. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Boa. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Aí, beleza. Ó, você vai concorrer a uma camisa no final do programa. Que tamanho de camisa você usa? G. Tá bom, então. Beleza? Eu vou de 99 Corp. Ganhou um kit da 99. Boa. Animal. Boa. Falou? Um abraço a todos vocês aí. Abraço, falou, Mario. Cara. Falou, tamo junto. Um abraço. Valeu. Obrigado, together, cara. Valeu. Obrigado. Foi mais um ouvinte participando aqui ao vivo com a gente. O oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. E você continua assistindo o estádio através do nosso facebook.com/energia97fm. Tem cornetadas? Corneteiros do estádio 97. Eu era um porco que vivia rebaixado. Hoje tô eliminado. Lembrei do Jesus, lembrei do Jesus, lembrei do Jesus. Na casa da porcada liberta não vai ter mais. Tomar atrás, tomar atrás. Na casa da porcada liberta não vai ter mais. Tomar atrás, tomar atrás. Marcos Fiota, Fofemba, Lambi, Domênico. Domênico dançou aqui que eu vi. Não, sensacional. Olha, os ouvintes são extremamente criativos, cara. Eu fico percebendo o quanto o ouvinte é um idiota. Não, Domênico, não. Não perde a linha. Ele colabora com o programa. Colabora o quê? Colabora. Participação ontem, hoje não. O Paulo tá no carro rindo. Rindo do quê? No trânsito, todo mundo rindo. As pessoas no escritório. Vocês ficaram sem graça de rir aqui. Aquele idiota que foi um trouxa desse. Quem tá rindo, buzina aí. Idiota, idiota. E lá vai o Marcão de não cantar. Ele acha legal lá. Ele acha legal. Quer ver? Vai, manda. Que trouxice, para. Você é uma puta trouxice, para. Na casa da porcada, não liberta, não tem mais. Nossa. Tomara atrás. Quem tá acostumado a tomar atrás, quem tá acostumado a tomar atrás é vocês, ô trouxa. Tomara atrás. Fala da Napa, Domênico. Estádio 97, continua aqui com graça, as cornetadas. Eu sou contra ficar falando dois dias. Deixa os porcos sofrer, deixa os porcos gritar, deixa o Domênico trouxa chorar. Aí você vai falar isso, que é legal. Deixa os porcos sofrer, deixa os porcos xingar, deixa o Domênico trouxa chorar e chorar. Ai! Aí o Magal, cara! Olha, esse aí é o seguinte: do jeito do final aí, esse aí tem alvará. Ah, tem. Só falta abrir o negócio. Tem sim. O alvará tem todinho aí, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Para. Segue o negócio. O nome dessa música é Porquinha Sandra Rosa Madalena. Segue o jogo. A inveja é uma meme. É isso. Calma, Domênico, vai passar. Calma, Dudu, calma. Não, já passou. É que vocês estão no passado, e vivem no passado. Domênico tá acostumado a cair da Libertadores também. Não, falou agora o outro que ganha toda hora. Nossa, vai ganhar toda hora. Ué, nossa, ganha mais ganhamos toda hora, todo instante. Mas vocês já pararam gente, vocês pararam pra imaginar numa dessa o porco ganha Libertadores, velho? Imagina o Cristiano Ronaldo pegando o Egídio pela frente, véio, no final do ano. Vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de sacanagem. Vamos lá, Benja, fala do Fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou o Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Muito bom, muito bom. É isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui tá conversando com a galera aqui no nosso Facebook. É o Edicácio Alves Gaspar, o Michel Jerônimo, o Michael Souza da Silva, o Paulo Afonso Gonçalves dos Santos. Avisa esse tal de Vieira que o Grêmio subiu da Série B no tapetão. Deixa eu ver aqui, o Otávio Pianta. Espada não. Deixa eu ver aqui, Fabiano Martins, sombra tá virando da balada. Por que é da balada? Como assim, mano? Deixa eu ver o que mais aqui. O Jefferson Kovacic, o irmão do Mano faz show? Faz. Não. Que isso? Pode falar o resto. Não, fica feio. Como assim? Ah, entendi. Deixa eu ver aqui, o Rafael Cog da Glória, vai Corinthians. O Aleph Alves, fala aí meu nome. Deixa eu ver o que mais aí. O Kim Oliver, São Paulo vai cair, hein? A Samantha Douglas, Yuji Kenji, chupa Dodô. Luiz Cláudio De Paula na área. Deixa eu ver aqui, o Luiz Biro, Jusilei não pode sair. O Réu Sil. RG já trocou a fralda hoje? Que isso? Vem aqui trocar, seu... Nossa. Marcelo Tancredi, mano e irmão, super gêmeas, ativar! Nossa! Estádio 97 trazendo mais cornetadas. Fala, dona Aba, fala, aí, Dodô. Aí, ó, ó o vídeo. Fala, dona Aba, fala, aí, Dodô. Fernando... São Miguel Corintiano. Aí, ó, que da hora. Ah, é que uma criança. A criança. Olha, né? É a zoeira juvenil. Aí, ó. Zoeira mirim no estádio 97, tá vendo? Fica dando asa. Acho que foi a primeira jorrada da vida dele. O Fabiano Martins, Dodô, bate no peito e grita, continua sem mundial. Olha, é um puta de um trouxinha, mirim. É isso, Dodô. É isso. Não, não xinga criança. Criança não, Domênico. Criança não. Que criança não. Criança não. Tem que aprender de cedo. É isso. É, que se dane. Mas tinha dado uma deitada em você. Deu deitada na tua véia. É isso que ele deu. Deu uma deitada. Deu na sua velha. Pega os cacos aí do Domênico aí, o cara. Ah, para, para. Você não sabe o que é deitada. Para. Molequinho desse tamanho falando. Puta trouxa. Para, para. Mais uma coisa. Vocês não sabem o que é deitar. Ó, o moleque. O moleque, para, não sei quantos anos ele tem, para. Mas acho que deve ter em torno no máximo de 10. Já então, viu o time já é mais um trouxa, e já é um trouxinha mirim. Ele já gritou mais vezes campeão do que você. Que gritou o Katsu? Que gritou, mas não é gritou. Falou. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Continuando com as cornetadas, no oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Chupa, Dodô! Blut, Plat, Zoom! Disputou 3, não ganhou nenhum. Chupa, Palmeiras! Blut, Plat, Zoom! Disputou 3, não ganhou nenhum. Nossa, o RG tá cantando, meu, aqui, olha. O velho tá animado hoje, né? Fez o batuque na mesa aí que eu ouvi. É. O Carlos Gervásio, habla de la naba, no tiene mundial. Audiência internacional. Audiência internacional é impressionante, cara. Estádio 90. Ô, mano. Diga. Vocês ficam falando toda hora do duplo quarteirão e é sexta-feira, 7h44. Que fome, meu Deus do céu. Opa, com certeza, hein, Sombra? Sexta-feira, hoje tem, hein? Hoje tem McDonald's, cara. Boa. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com o mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão com dois hambúrgueres, rapaziada, e os ingredientes que todo mundo adora e já conhece, né? Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida! Duplamente cruel. Hoje eu vou de duplo quarteirão, hein? Boa. Uma boa, boa, boa. Duplo é quarteirão. Bom, gostei, demais. Gostei. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Também no oferecimento do Buscapé, novo Buscapé. Compare e compre direto, economize direto, dá um busca. Dá um busca, dá um busca, dá um Buscapé. Aê, rapaz, vamos lá, toca o telefone, toca as Drubal. Quando eu digo que eu tenho um mundial, é porque eu sou louco. Quando digo que ganhei em 51. Pô, cadê as musiquinhas? É porque. Eu vai ver essas trouxices aí, ó. A produção botou aí. A produção é o Katsu. É sério? Você, como âncora de um programa, você tem que zelar pelo programa. Olha, esse termo âncora é feio, porque âncora é. Afunda. É verdade. Ah, mas o que eu posso fazer? Mas é. Mas é, mas o que eu posso fazer? Âncora segura. Ah, é não. Que não, isso? Não segura, segura. Que é isso? Segura, que papo é esse aí, velho? Âncora lá de Santos. É, é lá não. Não, não é louco. Âncora lá de Santos. Não, não, é. Não. Uma âncora num barco. Ai, ai. Alô? Alô? Quem fala? Rogério. Um quê? Nada, ai, nada. Ai, nada, menina. Ai. Só fica nervosa. Não. Fala da naba, Dodô. Ai, ai, ai, que bichice. Fala da naba. Ai, que bichona. Ai, te catar, rapaz. Vai que se criar, rapaz. Ah, fica nervosinha, ai, não. Não, eu não, eu tô tranquilo. Nervosinha. Tá nervosinha tá? É o senhor, a senhorzinha que tá aí. É. Ai, trouxa. Ai, qual que é o seu nome, Rosário? Ai, mané. Esse chefe Benedetti é bichinha também, né? Igual não bom, mais né? Que você. Ah, não me respeita, rapaz. Não mais que você, vamos lá. E o nomezinho da flor? Meu nome é Rogério Machado Silva. Ó, oh, agora sim, ah, é nome, nome de desembargador. Desembargador Rogério Machado Silva. Pois, hein? Concedeu. Quantos anos você tem aí, velho? 37. 3.7 RG número 2. Eu acho que esse machado racha, hein? Ah, olha. É, Rosânio. Zero! Ai, ela ficou toda melindrada também. Ai, é, não gostou que mexeu. Ah, zero, velho. Mexeu com as amiguinhas. Vai, Rogério, fala. Tá bom, e o bairro aí? E aí, sombrinha? Tudo bem, sombra? Falei pra você? Sombrinha. O que eu falei? Não é? Sente o faro. Ele fosse combinado, não dava tão certo também. Eles sentem o cheiro um do outro, velho. Eu não sei o cheiro desse nariz velho aí. Incrível como eles sentem o cheiro um do outro, sombrinha. Vai, fala, sombrinha, fala, sombrinha. Diga, Thiago. Rogério. Tudo bem? Beleza, cara. E aí, que time você torce? Torce pro São Paulo. Adivinha. Você ainda foi perguntar. Assim? Você tá louco, meu? Vocês são loucos, vocês são loucos. Tava na cara, ué. Tava na cara aí. RG, tava na cara aí, mano. Mano, cantei a bola. Mano, velho, você tá de brincadeira, mano. Tô pegando o pé do cara, nada a ver. Desculpa, Rogério. Pode não ser, mas já tem o Alvará. Alvarazinho. Alvarazinho. Desculpa, Rogério. Esse programa tá cada vez mais com brincadeiras infantis, infames. Você entendeu? Isso é inadmissível dentro do estádio 93. É um absurdo, tá isso aí. É um absurdo. E pra você, tirar o Juscelino do time é absurdo ou não é absurdo? Então, o Juscelino vinha sendo o melhor jogador de São Paulo. É. É, depois que chegou o técnico novo aí, a gente não sabe se ele parou de jogar por causa do Dorival ou se foi por causa da mudança que o Dorival fez no time, né? Mas é ele que tava carregando o meio-campo de São Paulo ali, sozinho, né? É, eu concordo, assim, o Juscelino, aparentemente, um jogador que estava bem em campo. Sim. Bem, na maioria dos jogos, bem em campo. Agora, cara, como a gente quer ver o time sair dessa, e hoje tem que confiar no trabalho do Dorival. Então, sim, não farei críticas em relação a isso, porque tem que acreditar no trabalho do Dorival nesse momento. Aí depois mostrar que não é nada disso... Fez bobagem, não deu certo, aí são outros 500. E ele já colocou, tá aqui nas páginas da internet sobre futebol, que o Dorival disse, não dá para jogar com Petros, Juscelino e o Hernanes. Não dá. Então ele tá provocando mudanças para ver se acha. Não, e afinal de contas, o Dorival tá lá todo dia, né, gente? Ele que conhece o dia a dia do clube, aí ele tá vendo quem tá treinando melhor. E como eu falei, deve pegar os dados lá e ver lá, ó, velocidade. É. Né? Quanto que cada um ali desempenha em campo, de acordo com o posicionamento, com as funções dentro de campo. Às vezes acontece isso mesmo, cara. Na próxima vai tirar o Hernandes, vai deixar o Juscelino. O Juscelino até tem um arranque, mas ele é muito pesado, velho. Aquele arranque de balsa. É. Né, Ridículo? Arranque de balsa. Aquele bundão lugar. Aquele bundão pesado, né? Você enjoa em balsa também, mano? Não, em balsa não, cara. Não? Em balsa não. Você já foi pra Niterói, mano? Eu fui, RG, fui pela ponte. Mas fazer uma matéria no Mercadão lá. Pega a lancha, mano. Vai de lancha que é legal. Ah, não, isso aí enjoa muito, RG. Não de barco. Você imagina, peraí. Um mano dentro de uma lancha com um monte de gente, vai vomitar na lancha inteira, vai ser... Vou vomitar em todo mundo. Vai ser todo mundo pulando do mar. Aquele esteco de salsicha, velho. Nossa, mano, aquela lancha... aquela menina do Exorcista virando a cabeça e vomitando em todo mundo. Ela vai batendo. Vai ser um whey pra todo lado, meu amigo. Viu, mano? A lancha vai batendo, velho. Legal, pô, é legal pra caramba, mano. Não, eu vou de carro mesmo, RG. Eu pego a ponte lá e tô lá. É mais fácil. É melhor, né, mano? Mais tranquilo, melhor, né? Mais confiável. Mais confiável, tá certo, tá certo. Rogério, expectativa pro jogo aí. Uma mudança que eu acho que tinha que fazer mesmo, que eu acho que tá legal, que tá precisando, é colocar um volante ali na frente da zaga que marcasse, né? Que nem tá querendo colocar o Militão agora. É, o Militão. É, porque a zaga tava muito assim, desprotegida. É. O lateral direito a gente não tem, inexiste. O esquerdo, que é o Edmar, melhorou ali depois que ele entrou no lugar do Júnior Tavares. Mas tava complicado ali, tava estourando tudo na zaga, tá? Nossa, eu não achei esse Edmar. Sinceramente, o Edmar... Não sei se foi isso. Ó, o Edmar, pra vocês terem uma ideia, o Edmar era a reserva do Fabrício no Cruzeiro. Nossa, o jogo que eu vi desse Edmar, velho... O Júnior Tavares não tava jogando já fazia tempo também. O Edmar no Cruzeiro ele era a terceira opção. Era o Diego Barbosa, Fabrício e Edmar. Pra você ter uma ideia. Ó, chegou uma informação pra mim aí do Zé Fontin, aí na primeira hora do programa. Não conta que não sei até quando que também Júnior Tavares vira no São Paulo, não, viu? Mas pior que esse moleque é promissor, viu, Sombra? Moleque, eu também acho. Eu acho que a situação não tá legal. A não ser que haja outro contexto que a gente não entenda. Se eu não me engano... O São Paulo é mestre também, né? De se desfazer de jogador e depois o jogador estourar fora, né? É mestre, né? Se eu não me engano, quando ele veio pro São Paulo, da base do Grêmio, inclusive, eu acho que ele saiu de lá tretado. No Grêmio, ele era um jogador que eles consideravam problemático. Ele foi promovido no Grêmio pelo Filipão, chegou a jogar no time titular. Mas acho que botou mala, meio que deu uma quebrada e tal, e aí... Eu sou o cara. É. Complicado. Já dá pra ter noção que ele se acha, né? É. O cara se acha mais do que é. Ele é promissor, mas não dá pra meter um cabelo branco, né? Não dá, né? Nessa mas fase, essa molecada... Né? Fazer um preto velho ali não prata, deu, né? Nessa fase, né? Era não prata. Era prata aquilo? Platinado. Era prateado. Platinado. Pô, sei lá, minha TV tá estranha, cara. Eu já vi nego falando que era amarelo, que era branco, agora é prata, bicho. Quem tinha platinado era o Fusca, velho. 1900 e nada. Verdade. Rogério! Opa! Vai no jogo? Então, não vou. Esse domingo não, dia dos pais, né? Aí não, eu vou acabar não indo pro jogo. Mas o jogo é de manhã, 11 horas, pô. Eu sei, então, na hora do almoço, na hora de almoçar com meu pai, pô. Nossa, ué, mas você vai almoçar tarde, uma. Pô, mas tarde, acaba uma hora. Vai almoçar então. 12h30, 3 horas, dá tempo suficiente. Ah, mas aí até, né? Como assim até? Até o cara voltar e almoçar e tal. É. Porra. Ah, manda o pai esperar, velho. É modinha, o cara tá mal, ele não é quer modinha. Ir. É isso. Torcida São Paulo é modinha, não, filho. Não, falando de você mesmo. Não, vai deixar. Não. Torcida São Paulo, calma, quando vai Rogério, 1% calma. Lá no estádio, dá mais do que lá na vila, lá calma, no jogo. Calma, José. Fica nervoso. Falando nisso, Benedete, eu espero domingo que o senhor me ligue pra desejar feliz dia dos pais pra mim. Com certeza, Marcos. Ah, Marcão. Ah, é pai, é. Nossa, não, eu sabia. Do Benedete. Ah, meu. Rogério. Opa. Abraço pra você, cara. Oh, queria fazer o merchan, Sombra. Faz o merchan. Faz o merchan então, aí. É todo dia a dia de clássico no McDonald's. Boa. Beleza, ganhou um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. É, banco 24 horas, 35 anos perto de você. Pertinho de você, que tamanho pertinho de camisa que você usa, se for sorteado, você vai ter que retirar sua camisa a partir do dia 21 de agosto. Tamanho G. G. Isso. Certo. O da 99 Corp é 99 Corp. 99. Não, não, é 99. De 99. Vou de 99 Corp. Aê, ganhou um kit da 99. Boa. Tá. Falou? Falou. Boa. Obrigado aí pela ligação aí. Valeu, Rogério. Falou, boa noite pra vocês aí. Até mais. Obrigado, né? Valeu, mais. Tchau. É, participação do Rogério aqui no Estádio 97 da Energia 97. Você sempre sonha em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Sim. Então você não pode perder essa oportunidade. Só nesse mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Boa. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Com câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. A partir de R$ 85.600. Com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Sim. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria. Tem câmbio Xtronic CVT e muito mais. E você pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre. Use a sua faixa. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. Ah, deixa eu ver aqui, agradecer o pessoal aqui participando da transmissão ao vivo. Boa. Da galera. Da galera aqui, que tá aqui no oferecimento do HDI Seguros, é de bate pronto. Boa. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Deixa eu ver quem aqui tá na transmissão. O Douglas Johnny Garcia. Deixa eu ver aqui, o Roberto Jacinto Ratão. Ó, falando Jacinto bobagem. Ratão, ratão, falando véio. Bobagem, o Ale está de férias, tonto, bobão. É muito bobo nesse... Volta segunda-feira, deixa eu ver o que mais aqui. Wellington Fernando, fala da Naba. Quem? Dodô. Eu? É Dodô? Acabou já, isso aí, Domênico, já acabou. Ah, foi, pá. Nabo, que tá Nabo falando, foi... remoendo isso aí. Foi na semana aí, sei lá quando. Ah, pelo amor de eu Deus. Eu esqueço rápido essas coisas. Lógico. O Herbert Piccoli, o Guilherme de Carvalho, o Maurício, o Junior Priest, o Douglas Almeida. Manda um abraço pros rastreados, por Zé Povinho, da Zona Sul. Boa, só na tornozeleira. É. Só na tornozeleira. É, isso daí é mesmo. É mesmo, hein? Ah, boa. Eles não jogam de caneleira, eles jogam de tornozeleira. Haja bateria. Tornozeleira, é isso aí. Haja bateria, então. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o sorteio agora da camisa presente do banco 24 horas? Boa. Vamos. Vamos lá? Vamos. Então, RG número 2, quem ganhou a camisa com o oferecimento do banco 24 horas, a camisa oficial do time? Ah, depois de ter rufado os tambores, ele, Rogério Machado Silva. Aê, ah, Rogério! O Rogério que entrou agora? Último, último ouvinte. Sorteio! Deu sorte. É. Esse deu sorte. Ah, que beleza, hein? É, presentaço do banco 24 horas que tanto facilita nosso dia a dia. Tá completando 35 anos essa semana e durante toda a semana vocês concorreram a camisas oficiais aqui no estádio boa, 97, boa. Tá bom? Bacana. Por isso, o Banco 24 Horas faz você aproveitar o seu tempo com o que mais gosta e você já sabe, não paga nada mais pra usar. Banco 24 Horas, 35 anos pertinho de você. Boa. Parabéns a todos que mencionaram, né, o slogan Banco 24 horas, sim, 35 anos pertinho de você. Legal. Foram cinco camisas oficiais, né? Oh, uma por boa dia. Caraca, de bola, hein? Muito bacana, presente, né? Bacana. Belo presente. Show de bola. Eu queria dar uma dica, atenção. Vai. É. No dia 20 de agosto, no dia 20 de agosto. Você gosta de mágica? Você gosta de mágica? Adoro, legal, chefe. Legal, legal. Mágica é muito legal. Legal. Mágica é muito legal. Legal. E a gente pega um pouco de Mota, raiva do mágico. O Mota, né, faz sumir, legal. O Mota faz. Aprendeu. Ah, sim. O chefe também? Não. O Vieira, o chefe e o Mota? É, é isso. Só, né, que o Mota é uma Scania. Jesus, amor. É um Hot Wheels, amassa. Bom, e pra quem gosta de mágica, tem um show muito legal. Sabia, gente? É isso aí. Vou indicar pra vocês aqui, é o show Incrivelmente Mágico, com o ilusionista Felipe Gouveia. Ô, ilusionista é legal, hein? Ele em breve vai estar sendo entrevistado aqui no Morde a Sopra às 10 horas da manhã. E também vamos trazer no Estádio 97, porque com a nossa transmissão online, as pessoas têm como assistir também as mágicas que ele faz. Legal, viu? São mágicas sensacionais. Ele conseguiu fazer sumir o Mota assim por uns 4 anos. Não, você acha que o Mota tá 2 semanas fora por aí? É, ele sumiu. É, eu gostaria que você... fazer ao vivo. É. Eu gostaria que você não ficasse adiantando, ah, que, desculpa, entendeu? Desculpa. As brincadeiras aí. Então, olha, no dia 20 de agosto, um domingo às 3 da tarde, horário bacana pra você levar as crianças. Bacana. Né? Vai ter um show muito bacana, é um show incrivelmente mágico do ilusionista Felipe Gouveia. Tá? Boa. Vai ser legal demais, fica na Rua dos Jornalistas, número 123, tá? No legal. Jabaquara, Rua dos Jornalistas 123, no teatro. Aliás, eu não estou conseguindo enxergar aqui o nome do teatro, mas olha, Rua dos Jornalistas 123, no Jabaquara, ao lado do metrô. Para mais informações, você liga no seguinte número: 5016-1787. Repita. 50-16-17-87. É uma boa única apresentação. Legal, é um show, viu, incrivelmente mágico. Se não fosse legal, eu não falaria. Ah, é o Teatro certeza. Ressurreição. Muito bom. Ah, teatro Ressurreição. Mágica é uma coisa bacana. É, né, legal, velho, demais. Eu acho sensacional. E são mágicas, é legal, que você, legal, fala assim, é, pô, mas... Dá raiva às vezes, né? Você vê o cara fazendo a tua frente, não, não é, é possível, velho. É legal demais, gente. É muito bom. Muito recomendo, é bacana. Legal, se não fosse legal, eu não falaria. Eu conheci o mágico a semana passada, que a gente tava procurando uns mágicos legais, aí a gente ficou sabendo desse mágico, o show dele é muito bacana. Legal. Sabe, é legal demais, recomendo. É. Aí, quando eu estiver aqui, você vai fazer umas mágicas e você vai falar, não é possível, não, né, cara? Aí você vai falar, não, não, mas... Os caras, olha, são bons. Os caras cara não podem fazer isso, é, né? Olha, é dom mesmo, é o dom. É o dom. O cara tem o dom. Meu irmão, né, também sabe fazer uma mágica. Outro dia ele fez sumir um espremedor de batata. Olha, que é isso? Espremedor de batata. Ô, Marcão, vou mostrar isso aí. Peraí, se liga só, se liga só. Eu vou mostrar pro seu saco da batata, onde que tá. Nossa senhora. Aí você devolve o espremedor. Ai, ai. Aonde que é o teatro? Aí, ô, Sombra. O teatro Ressurreição. Aí, você pode ir, RG, pra dar uma... Que isso? Meu brother, RG. Meu brother, que isso? Meu brother. Tá ligando, vou ressuscitar aquela vizinha. Ah, lá, juiz. Ô, mano. Na rua Togo. Teu irmão é muito mais maldoso que você. Você, nossa, é um anjinho. Senhora. É, ele é. Ele é muito, muito sem vergonha. O Marcão, ó, vou te falar. O diabo tá vendo. Em certo. Breve ele vai com pagar certeza. A conta dele. Nós é brother, nós vamos estar junto e lá. E se ele for pagar pelo que ele, pelos posts dele no grupo, ele tá morto. O que é, Marcão? Programação do fim de semana, que... mano, vai sair com a Taizinha, shopping, restaurante. Põe a Taiz pra dar um oi aí, eu vou. Eu vou voltar pra São Paulo amanhã cedo, Sombra, mas agora ainda eu vou fazer uma matéria. Agora eu tô indo lá pra Feira de São Cristóvão. Põe a Taiz pra cantar uma paródia aí, mano. Põe a Taiz aí na linha aí. Manda ela cantar uma paródia pra gente. Chama ela aí. Feira de São Cristóvão. Aquela lá do Domênico, aquela lá. Não, que é isso? Pra Feira de São Cristóvão agora, RG. Taizinha não faria isso. Só um recadinho do Vilela aqui. O Vilela pediu pra avisar o Domênico que ele disponibilizou no Facebook e no Twitter do estádio a paródia lá do Palmeiras Não Tem Mundial. Vilela fez isso. Vilela fez isso. Diga, mano. Ô, Sombra. Oi. É, antes de colocar a Thaís pra mandar um beijo aí pra vocês também, ó, só mandar um salve aí pra rapaziada aí do Primos Futsal. Aí da Vila Cisper, Zona Leste de São Paulo, fizeram 20 anos, tá certo? Boa! E um salve aí também pro Hiroshi, camarada meu aí também. Grande parceiro. Hiroshi é demais. E um salve aqui, ó, pra galera do Twitter, o Marcelo, o Marcos Chaves e o resto do pessoal aí. Fala aí, Taizinha. Peraí, mas fala cantando. Põe o fone. Não, tem que pôr o fone, porque senão ela não vai. Fala cantando, vamos falar cantando. Ela canta. Ela é cantora, ela é cantora profissional. Ô, oh, Thaís, tudo bem, Thaís? Tudo bom? Beleza. Que bom. Tudo jóia. Você mudou mesmo pra ir, mulher? Não, eu tô no bate-volta, na ponte aérea. Vai e volta, só vim, né, essa semana pra ajudar na mudança. Thaís, você podia dar um pouquinho da sua voz pra nós, como você costuma cantar nas suas mídias sociais? É verdade. Eu vou dar pra você uma opção de música, tá, Thaís? Que é fácil assim, ó. Fala da Naba, não, fala aí, Dodô. Você não vai fazer isso comigo, Thaís. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Ela gosta de mim, não tem esse troço, não. Canta, Thaís. Fala da Naba, o Cato. Pra lembrar o tempo de micareta, Thaís, vai. Não, imagina, não sou disso. Obrigado, obrigado, Thaís, obrigado. Ô, Thaís, vou te dar um alô. Amanhã, o mano tá dizendo que vai em São Cristóvão. São Cristóvão? Hoje, ele vai hoje. Vai hoje? Ah, hoje. Quem tem? Agora, depois do programa. Ele já tá com colete. Em São Cristóvão seria... Cara. São Cristóvão seria o nosso Brás aqui. Lá rola uma sanfona. Não vai se meter a cantar lá em São Cristóvão, hein? É. Não, gente, eu não sou disso, imagina. Mas de onde vocês estão tirando isso? Não, não é disso, não. Sei. É seu cunhado que entrega aqui, ó. Thaís, um beijo pra você. Bom fim de semana. Valeu, Thaizinha. Beijo, obrigada. Valeu. Alô. Tchau. Ela fica desconcertada, Thaís. É, tadinho. Boa, fica tímida. Tchau, mano. Valeu, falou, cara. Boa noite. Valeu. Gente, ele tá lá dentro. Ah, então já foi. Então fica aí. Tá cortando o rabo do macaco. Tchau. Fui fazer o boneco sem braço. Tchau. Estádio 7 chegou ao final no oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. E extra, futebol pede cerveja, mistel geladinha. Futebol pede extra gol. Beba com moderação. A Thaís já fez mais estádio essa semana do que o Mota. Parabéns, Thaís. Boa, Thaís. Valeu, mano, gente. Tchau. Valeu. E bom dia dos pais, né? É isso aí. Boné estádio 97 pra quem? Boné pro Aldo Laurindo. E a camiseta Energia 97 Tente Beach? Pro Carlos Augusto dos Santos. Valeu, gente. Boa noite. Bom fim de semana. Até segunda. Valeu. Morde e assopra. Bom humor. Não preciso disso, não. Variedades e entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. A Energia 97 vai te levar pro navio temático mais desejado do Brasil. O navio do Energia na Veia. É o meu navio, seu vagabundo. Isso aqui tá bom demais, pô. Para concorrer, é muito fácil. Você deve entrar no ar durante o programa da nossa velhinha e dizer: eu quero viajar no navio da Veia. Fácil, extremamente fácil. No dia 31 de agosto, a Energia sorteará uma cabine dupla com varanda dentro do programa da Veia. Promoção: eu quero viajar no navio da Veia. Quero ver todo mundo ligando e concorrendo, hein? Apoio, promoção, Energia 97. Yeah, que legal! Aqui tem viagens de avião, navio. Com a Energia você não fica a pé. Energia. O Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo? Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! Há 20 anos, a maior casa noturna de todos os tempos fechava suas portas. Mas agora, ela está de volta. Sábado 2 de setembro na Audio Club, você vai curtir a festa da Toco com um show histórico. Information Society. Ao vivo. Nas picapes, os DJs Vagão, Cadico e Ricardo Krumfli. Vendas online, tic360.com.br. Informações e pontos de venda no facebook.com/festadatoco. Sábado 2 de setembro, Festa da Toco com Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97. A Energia 97 vai te levar para ver Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. We'll be right back.

House Music. House Music. Night Sessions. We'll be right back. House Music. House Music. Night Sessions.